Bom, vamos lá pro tema mais chato, né? Uhum. Corvo. Abutre. É, o corvo. Abutre. Urubu. Urubu. Life is strange. Bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou o Eduardo Smith. Eu sou o Vanderlei. Eu sou o Clone. E nós somos extremistas com moderação. Sucesso. Sucesso. Strange, a gente já gravou um programa sobre isso e ficou faltando um pedaço porque o jogo não terminava nunca. Vocês lembram? Eu lembro, eu comecei a jogar e tô no primeiro capítulo. No primeiro capítulo. Foi nosso episódio de qual número, Vanderlei? 4, eu acho. Ah, é? Eu não era convidado nessa época. Número 4, tá certo. Então foi nosso episódio número 4, enquanto a gente tinha uma captação. A gente tinha uma captação mais bosta do que a gente tem atualmente, né? Bom, até lá, a gente até fez uma análise conclusiva, praticamente fez o primeiro capítulo por extenso do jogo inteiro, né? Exatamente. Porque eu não queria dar spoilers. Bem, se você chegou até aqui e passou por toda essa conversa que a gente já teve, você vai tomar spoiler pra caramba, porque aqui a gente vai dar nossas impressões finais sobre este, que foi um jogo diferente dos demais. Digitais. Exatamente. Bom, vamos começar pelo começo. O Clone, você disse que jogou até... Até o assassinato no banheiro. É, o Clone jogou bastante. Ele jogou até o fim. Joguei até o fim, se for ver. Jogou até o fim, jogou ó. Você já tá tomando um spoiler logo de cara. Jogou até o fim. Não, mas eu sei a história inteira. Você sabe a história sei inteira, sei a história inteira. Né? Eu só não joguei efetivamente. Mas eu vi a história inteira e... Ele assistiu e sei o que acontece. E eu gosto de spoiler. E você gosta de spoiler. Bom, o Vanderlei não jogou, só viu e vai tomar spoiler também. Nossa. Eu não ligo pra spoiler. Eu acho que o problema é que quando um monte de pessoal fica falando o que você tem que fazer. Mas não é spoiler, isso daí é ordem. Você fez uma live sobre o último capítulo. É, eu fiz, né? Eu tentei, né? Eu tentei, eu usei os dois PC, inclusive. Um pra ver o que estavam falando e outro de full screen. Devia ter deixado só full screen. Entendi. Você não queria saber o que as pessoas estavam falando. É, porque... que fala? Tipo... É, você tentando fazer as coisas, tem que pensar, né? Ficar vendo, né? Olhando. Aí as pessoas, vai logo, cacete. Não, mas aí era eu que eu queria ir dormir. Não. Nesse tá, caso, sim. Você não... Pra você, eu faço. Ai, que gostoso. Então, aí o... Aí já lá o quarto capítulo, né, tal. Uhum. Bom, vamos voltar lá no começo. A gente passou praticamente o primeiro capítulo pro extenso pra você que não jogou, que era pra você conhecer o jogo e ir lá jogar durante todo esse meio tempo. Naquela época foi até o quarto, né? Faltava só a finalização. Não, a gente fez até o segundo, lançou ele na semana que saiu o terceiro episódio. É? A gente ainda tava empolgado. Não tinha saído o quarto. Não. Professor. A gente ia sair o terceiro episódio, que a gente ainda tava na esperança. Bom, o que que acontece, o jogo ele é episódico, certo? Isso não é novidade, que vários outros jogos, Storyteller, Adventure, seja lá como quiser que chamar esse gênero de jogo, ele já é. Então, a gente ficou na que eles falam da empolgação de igual quando tá assistindo um seriado, né? Porque a gente vai, faz um pedaço da história, tem que esperar 2, 3, 4, 5 meses. meses. Pra sair outra parte. Eu até tinha esquecido como jogar. Você viu que eu tinha esquecido completamente mesmo. É, eu lembro. Eu lembro que você tava. Eu vi que você tava jogando, você tinha esquecido. Quando a gente gravou esse cast, a gente tinha esquecido muita coisa. É que. Que assim, a gente até comentou lá no quarto cast e volto a comentar agora. Um formato inovador, porque assim, você não precisa comprar o jogo inteiro, você compra o jogo por pedaços e você vive aquela expectativa do cenário. Poxa, o que será que vai acontecer na semana que vem, né? Só que os caras erraram erraram a mão demais, na minha opinião, claro. É, demorar muito pra lançar os episódios. É, realmente foi aquele negócio, eu esqueci. É. Esquece a história, esquece os comandos. Você não chega a esquecer a história completamente, mas você esquece muito detalhe. Muito detalhe que às vezes é relevante, mas nem tanto, que a gente vai abordar lá. No caso, por exemplo, do Resident Evil. Ó, oh, gostou do sotaque? Bonito, hein? Britânico. Ou Resident Evil, né? Eles lançaram episódio também, o 2 lá, Revelations 2. Mas eles lançaram eles fizeram um jogo integral, lançaram um a cada 15 dias. É, tipo, dava tempo de você jogar, terminar uma parte e jogar a outra parte. Exatamente, você não ia perder. No Life você ia jogar uma parte e sabe lá quando você ia jogar outra. Exatamente. Sabe-se lá Deus quando é que você ia jogar outra. Já pensou se você compra o jogo e eles não produzem o final? Acho que isso é pouco improvável. Então, aconteceu isso com Life is Strange. Porque o Vanderlei, ele deu um chute das estrelas. Se você, ouvinte, que ouviu o episódio 4 e quiser lembrar, lá no episódio 4 o Vanderlei falou, não será que eles estão fazendo jogo e medindo a audiência pra ver no que vai dar. Eu fiquei com a clara impressão que o Vanderlei acertou em cheio. Tem grande chance, viu? Igual novela? Igual novela. Dá um tobe porque... e continue? Hã? Dá um tobe e continue ou acaba? Não, é Cominção. Cominção. Em breve. Porque os capítulos, eles mudaram muito de um pro outro, né? Tá certo? Cada um abordava um tema. Sim. Tinha lá o Chrysalis, a Chrysalida, né? O primeiro. O primeiro. Aí o segundo. Intro. Uh-huh. Aí o segundo lá, da Kate Marsh. Calstary ou Efeito Borboleta? Não, acho que Calstary é a parte. É o terceiro. Terceiro ou quarto? Acho que é o quarto. Não, o quarto é Dark Room. É Dark Room. O terceiro é Chaos Theory. Uh-huh. Tinha o segundo que eu não lembro. Tá vendo como faz tempo? É. Exatamente. Tinha esse segundo da Kate Marsh e cada um, obviamente, tem um tema porque vai abordar uma fatia da história e é um capítulo, né? Já soltando um spoiler, então, pra vocês que jogaram inteiro, vocês dois jogaram inteiro, tem alguma decisão do jogo que influencia no final? A última pergunta, a última escolha que você faz define se vai dar um final ou outro. Exatamente. Se tem algum final secreto, esse tipo de coisa, não pesquisei, mas aparentemente não tem. Não foi feito. Não tem. É o seguinte, o jogo, a gente até explicou isso no outro cast, mas é sempre bom relembrar. Ele é feito pela Dontnod, uma empresa pequena, ele não é um jogo AAA, foi distribuído pela Square Enix. Beleza? Square é mão na mão por trás, hein? Não, mas ele só foi distribuído. Só distribuição. Ele não foi feito pela Square, ele foi feito por um estúdio Zeco. Um estúdiozinho. Dianzinha. Exatamente. Apadrinhou. É, apadrinhou. Nunca primou pelos gráficos. A direção de arte do jogo é legal, porque principalmente... Tanto que tá na Unreal, né? É. Na plataforma. Exatamente, em Unreal. Bom, a grande sacada deles é sempre terminar um capítulo e deixar você com expectativa do que vai acontecer no outro. A gente, quando chega no segundo capítulo, até tava com uma certa expectativa sobre o terceiro, né? Não sei se você lembra, né? Mas a gente tava um pouco irritado sobre o que a gente havia visto no trailer na época. Lembra? Que a gente até fez uma análise não muito conclusiva no cast número 4. A gente só tinha visto até a terceira parte. A quarta a gente só ficou com a parte dos trailers do Dark Room. A gente ficou cogitando tanta coisa e todas as nossas cogitações não serviram de nada. Aí, qual que foi o grande... problema que a gente encontrou, assim, né? Eles colocaram um monte de polêmica da personagem homossexual ou não é. Olha, bullying, estupro, vídeo caiu na net. Pessoas desaparecidas, tornado causado, sabe-se lá Deus por quê. E voltar no tempo igual o Efeito Borboleta. É um puta enredo, se for ver, né? Do quê? De samba? samba enredo? De tudo. Você fez uma mistura muito maluca. Você pegou os temas principais ali, que varia desde estupro até desastre natural. E viajar no tempo, coisas místicas e essa coisa dúbia de não responder. Porque eles pegavam um personagem e deixava ele como uma folha em branco. Você colocava a sua impressão nele. Aí criou os times, né? Principalmente na internet. O time do casal tal, time do casal X. Eu não entendi por qual é desse casal. Acho que eu devo ter algum problema. Ou eu sou insano, ou eu sou sano demais, que eu não entendi esse negócio de ficar tanto casalzinho, tanta expectativa de casalzinho. Que o jogo, eu não sei. Uhum. Eu tava mais preocupado com aquele negócio de lance de voltar no tempo e com tornado e com a destruição da cidade do que se o personagem era... Era Bossa Nova ou era Maomé? É, como que era? aquela coisa, tipo... teve 24... aquela coisa. Uma mulher matou 20, 30 pessoas num dia só. e um dentista. Não é nesse caso. E ela era lésbica. Aí todo mundo, nossa, ela era lésbica, meu. Não, peraí, ela matou 30 pessoas. Mas, cara, ela era lésbica. Tem tantas outras coisas maiores que estavam preocupar com a sexualidade do personagem. Sim. Aí eu não entendi qual é o porquê disso. Uhum. Né? Eu não entendi. É, o que eu entendi, assim, é porque eu ainda convivi bastante na rede social, discuti com a galera, tem aquela questão da representatividade. Não tinha um jogo que, principalmente pra adolescente, que abordasse esse tema mais amplamente. Mas no final das contas, ele nem abordou. Não, porque aquele negócio que eu falei, né? Uhum. A proposta principal era aquilo ali, né? Do, sim. Do desastre na cidade, que aproximava da cidade, do poder dela de voltar ao tempo. Não era um jogo falando sobre isso. Sexualidade de casalzinho. De casalzinho. E uma pessoa desaparecida, que era a Rachel. Então, tinha muitas outras coisas mais relevantes do que esse tipo de coisa. Bom, o segundo capítulo deixou a gente na expectativa, porque a gente conheceu lá a Kate Marsh. Conheceu não, já conhecia e viu o que aconteceu com a Kate Marsh. Sim. Ela tenta se suicidar, aí cabe você salvá-la ou não. Dependendo das suas ações. Aí isso causa um impacto negativo, que aí você tem que escolher de novo quem foi o culpado por Kate Marsh. O Nathan. Professor Jefferson, Gera Fales. E o David, que é o segurança, o palhaço da Chloe, que tá lá fodendo tudo. Certo? Beleza, aí você vai pra esse terceiro capítulo, putz, essa história ela tá, eles abriram, tá vendo como abriu o leque da história? O que será que vai acontecer? Você tá com uma pessoa desaparecida, você tá com a sua amiga, você tem aquela treta lá no Ferro Velho, né? Tem o desaparecimento. Uhum. Tem o carinha lá, o do cachorro, ele aparece e tenta roubar o teu revólver. É aquele negócio de atirar ou não atirar? É, esqueci o nome dele. Frank. O Frank, isso. Tem o Frank, que a Chloe tá devendo dinheiro pro Frank. Ele é traficante. Ele era namorado da Rachel. Aí você fica, poxa, Rachel sumiu. O Frank é traficante. Ele tentou te agredir. Ele roubou a sua arma. Ou não. Não, é aquele negócio que você tomou. Você começa a montar uma aura em volta do cara. Ele, né? Tá com aquele... Ele tá com o bracelete que a Rachel usava. Que ela fazia, né? É. Acho que a Chloe também tinha um. Aí você começa a criar um monte de expectativa. Aí a gente vai pra um terceiro episódio, em que entra-se na escola de noite. Esse episódio eu achei estranho, né? Esses negócios. Mas tudo bem. Aí a Chloe... Eu já achei estranho desde que você chamasse o melhor amigo pra deitar no trilho e falar sobre a vida. Nossa, eu vou jogar isso aí. É, tipo... Nossa. Se você não for meu melhor amigo, eu não te chamo pra deitar no trilho pra gente ficar trocando ideia. Eu te chamo pra um rolê, bosta. É... Mas tudo bem, né? Um rolê. Bom, aí ela... Você se aprofunda mais com a história da Chloe, né? Sim. Como que ela se sente em relação ao pai. Aí você entende porque ela é tão revoltadinha. Você conversa mais com a Joyce, que é a mãe dela. Sim. Aí ela explica, ela mostra o álbum de figurinha. Não é pra editar, deixa o silêncio. Álbum de figurinha da Copa 98. Não, álbum de fotos, mostra o pai dela, como era. Aí você vê, o pai dela morreu no acidente de carro, aí você vê a foto lá. É, tanto que aquele lance lá do resvoltadinha da Chloe, ela fala que isso nada teria acontecido... Se ele não tivesse morrido. Aí você tem a última treta com o David, que é o padrasto... Eu ia falar palestra, o padrasto. Eu tô errando tudo hoje, Jesus amado. O David é o policial que briga com a Kate? Ele mesmo. É o padrasto da Chloe. É o segurança. É, ele é o padrasto da Chloe. Tá, é que eu não cheguei tão longe assim na história. É, você tem a última treta com ele, porque você descobre que ele tá tirando foto de todo mundo da escola, que ele acha suspeito. Só que se você leu o seu animal que acusou ele no começo lá e ficou com raivinha dele, se você leu os arquivos dele, seu idiota, você vê como eu trato bem o ouvinte, né? Depois reclama que não tem ninguém ouvindo essa merda. É. É porque aquele negócio, só você tava defendendo o David. O David, ele estava atrás da Kate Marsh. Como que era? Você vê em pesquisa e fala, ai, aquele professor é lindo, mó gato. Entendeu? Não vou acusar ele. Exatamente. Falar assim, o David é grosso. Ah, ele é mó grosseiro, ele é mó grosso, credo. Por que ele tá perseguindo a Kate Marsh? Se você ler os arquivos dele, ele tá achando que ela tá usando drogas porque ela ficou deprimida do nada. E ele está investigando esse negócio de venda de drogas na escola. Faz muito sentido. Claro, os métodos dele não são os melhores, né? Ficar tirando foto de aluno, ficar querendo instalar câmera na escola, petição da professora. Ele instalou câmera na própria casa. É. Ele é meio paranoico com coisas de segurança e vigilância. Totalmente paranoico. Ele não pode não concordar com os termos dele, mas ele não estava mal intencionado, certo? Tá certo. Se bem que muita gente fez muita merda com boa intenção, né? Mas beleza. Aí você descobre isso. Aí vem a grande balela. Meu, quando veio essa parada de voltar no tempo através da foto, velho. Tem isso também. É, dá, é o nozinho. Um novo poder. É o efeito borboleta. Ela pega uma foto. Era a foto que a mãe da Chloe dá pra ela de presente. Não sei por quê. Não sei por quê. Ela, do nada, ela sente vontade de dar a foto pra ela. Não tem explicação nenhuma. É. Ela olha a foto. É, no caso é do álbum de figurinhas. Uhum. Que ela pega... Do álbum de figurinha da Copa de 98. Ela pega uma foto do álbum. Ela vê que é uma foto da Chloe. Ela fala assim, eu quero que você fique com essa foto porque... A última vez que minha criança riu de verdade, algo assim que ela fala. É que foi o dia que o William morreu. É. Ela olha pra foto, ela consegue voltar no tempo. Ela volta pro dia que o pai dela. Ela volta para morre aquele no dia. Acidente. E igual do filme mesmo, né? Igual do efeito borboleta. É exatamente igual o filme do efeito borboleta. Ela volta no tempo, aí você tem a opção. Porque ele vai receber um chamado da esposa pedindo pra ele ir buscar ela. É nesse momento que ele morre num acidente, nesse chamado. Ele vai de carro e morre no acidente de carro. Bom, aí você tem lá os quebra-cabeça bosta lá, pega as chaves. Você tem que... Os puzzle que não é puzzle, né? É, tipo, é aquela coisa, você é obrigado a cumprir o que o jogo exige pra ir avançando, senão você fica repetindo ele até conseguir. O jogo não permite que você morra. Eu não sei, né? Não sei se alguém conseguiu morrer no jogo. Se não, conseguiu. Não permite. Não tem como. Beleza, você fez o puzzle lá, você impediu... Você faz com que você se livra da chave do carro do pai dela. Não, tem várias formas de você se livrar. É, tem várias formas. Invente uma. Exatamente. Tem várias formas, sempre dá um jeito. Só tem um jeito. Beleza. Tem várias, na verdade. Ah, é? Só não. Lembro daquela de jogar... Ah, você jogar no triturador. Dentro do ralo. Triturador. Beleza. Você convence o pai. Vários dela. Não, dois. Vários de dois. Que vários de dois, né? Em vez do pai ir de carro, ele vai de busão. Ah, não, vai de ônibus. Aí você busca ela e traz aqui. Não, beleza. É pertinho lá, é tão bonito andar de ônibus. Vocês. Aí ela vai, aí ela fica feliz. Serelepe, beleza. Aí mostra o que aconteceu depois. Como você salvou o pai dela, o pai dela apresenteia a Chloe com um carro, uma picape, né? Não lembro que... Não dá pra... Não que lembro. Seja, aí a Chloe sofre um acidente e fica tetraplégica. Nossa. No futuro alternativo. Aí acaba o capítulo aí. Aí acaba o capítulo aí com você indo visitar. Aí você espera alguns meses... Você fica chocado com a cena e depois tem que esperar alguns meses. Quando você, daí você volta a jogar, você fala, ah, é mesmo? Você fica chocado, porque aí você vê a coisa, puta, a tua amiga... Que cagada que eu fiz, né? É, você faz uma cagada federal, ela fica tetraplégica com... Eu não fiquei sentindo, não dá pra fazer outra coisa. Aquele respirador na traqueia lá, né? É... Já vi a primeira frustração. Sonda que não mostra, porque vai em lugar bonito. Qual é a primeira frustração? Tá passando mal? Vai vomitar? Quer vomitar? Você gritou no ouvido. Vomita aí. Gritei no seu ouvido? Não. Então tá bom. Vem a primeira frustração. Primeiro, quando você salva a Kate Marsh, você tem a opção de salvar ou não. Não é questão de opção, é questão de competência, né? É, tipo, é aquela coisa, tipo, você tem que... Parece que a mecânica é assim, você tem que responder três certas. Uhum. Se você responder, acho que é três erradas, sim. As questões que ela é errada, ela se mata. Então, se suicida, você não consegue salvar a Kate Marsh. Nessa não, você não tem opção, você simplesmente vai lá, salva o pai dela. É, tipo, você não tem opção nenhuma de mudar. Eu nada. Já comecei frustrado por aí, tá, o que tem isso a ver? A história já está fugindo completamente do rumo. Lembra o que o Vanderlei falou? Estão fazendo conforme... Estão especulando conforme o que estão falando nas redes sociais e blá blá blá. Ou seja, eles começaram a fugir do assunto completamente. Sim. Até esse pedaço aí, ninguém mais lembra nada do tornado, de porra nenhuma. Não, foda-se, tornado. Tornado? Que tornado? O da apresentação que eu tô ainda. Ah, é mesmo, né? Tem tornado. Beleza, começa o quarto capítulo, aí vem o Dark Room, certo? Isso lembra um rolê errado, que eu fui no Madame e tinha um Dark Room. Mas eu conto depois. Que é o Dark Room. Beleza, começa o terceiro capítulo, você tá naquele futuro alternativo, a Chloe tá lá na cadeira de rodas, aí você vê como a vida dela está uma bosta. Você falou que é bonitinha, né? Eu prefiro ela daquele jeito, prefiro ela tá mais bonitinha, sem cabelo verde. Né? Azul, tá vendo como passa o tempo passa? É, verde, azul, pra mim é verde aquilo ali. É verde? É. É um azul calcinha. Ela tá em coma? Azul salsicha. Ela tá tetraplégica. Tetraplégica. Ah, pontas, senão vai aparecer um carinha no nosso mapa. Aí é legal porque é legal que a Max fala pra ela, ah, por que, que você não faz um podcast? É, que incentivo bom pra começar. Ela dá uma resposta atravessada, não sei se você lembra disso aí. Eu não lembro o que ela respondeu, ela dá uma resposta, não, isso aí não tem nada a ver. Porque aí como ela ficou paraplégica, ela fica meio nerdona, assim, sabe? Namorando pela internet, essas coisas. Né? Só besta faz podcast, ela fala. É, não lembro. É alguma coisa assim. Ela dá uma resposta meio... Tipo, é coisa ridícula. Alguma coisa assim. E ela vem e te faz o pedido das estrelas. Você começa a ver o pai dela mó deprê. Puta, tá foda pagar as contas. É, as contas estão altas. Você tem... Ué, inclusive, você... É... Aquela coisa que eu falei, por que que eu tava irritado? Você queria fuçar o jogo, ninguém queria deixar porque... você fuçar. O que acontece? A gente tá fazendo podcast agora. Sim. Quanto mais eu jogo e exploro, eu tenho mais o que falar. É. Entendeu? É que nem aquela coisa. Você tem a opção de subir lá. Tá a mãe dela. Uhum. Lá. Você conversa com a mãe dela, você pode mexer nas coisas e ver o que, que a Maxine tá pensando. Pra entender o que o personagem realmente está fazendo. Tipo, né? É, não, aquele negócio. Eu, quando tava jogando, eu gosto de fuçar e ver as opções possíveis. Entendeu? Quanto mais opção for abrindo, pra mim é melhor. Eu não quero ir direto ao ponto. Eu quero explorar o jogo. Porque se for assim, o jogo, infelizmente, ele é linear. Apesar de ele ter muitas opções, ele é linear porque você a acaba... A gente já tinha acusado isso no primeiro então, cast, né? Mas a gente só constatou que foi ficando pior. Será que os caras deixaram ele linear depois do terceiro capítulo ou o jogo já vem inteiro? Ele já vem inteiro linear. Ele começa inteiro linear. Então você tem uma falsa sensação que você pode escolher quando você quer. Então. É, mas vamos chegar lá. Beleza. A Chloe tá no quarto. A gente tá no quarto. A gente tá começando o quarto. Aí a Chloe... Só são cinco. É, aí você descobre que a vida da Chloe tá uma bosta, beleza. Aí ela te fala, por favor, me mate. Dá um monte de anestésico pra ela, né? É, dá uma overdose. Dá uma overdose nela de anestésico e mata ela. Essa é a opção. Mata a coisa ou não mata a coisa. Ih, já tá uma bosta mesmo. Eu vou matar quando eu chegar lá. Cada um tomou sua decisão. Cada um toma sua decisão, né? Eu não matei. Eu matei. Eu matei, sabe por quê? Que é o seguinte. Eu ia voltar. Você já deduziu. Você deduziu que você ia voltar. Não, eu já tava sabendo. Eu vou voltar. Independente do que eu fizer, vai dar na mesma. Porque se você voltar pra outra realidade, volta a ser tudo como antes. Interessante que, tipo, apesar de você ter feito algumas mudanças, você volta pra foto, ele volta exatamente pra outra realidade. Como se só existem duas realidades alternativas, né? E nenhuma coligação. Exatamente. É. Aí ela pega, mata, ou você matou ou não mata a Chloe, volta de novo, pega aquela foto lá, né? Do pai dela, de novo, do último capítulo. Volta lá de novo. E vai lá e mata o pai dela. E mata o pai dela. Ele... Ô, você é um puta do assassino, hein? Aí, deixa acontecer naturalmente. Começa um sambinha a tocar no fundo, pagodão. Porra. Aí ele morre. Aí você volta pra. Aí da onde você parou, da outra realidade. Você volta pra realidade do jogo onde ele está, da onde você tinha parado. É, mesmo você sabendo que ia acontecer tudo isso daí. Aí você tem ideia da merda que você poderia ter feito. Não, aí, ou seja, tá aí. O que interessa Chloe ter ficado para pra aí? Você vê, né? Aquela cena. Ah, é só uma coisa a mais pra adicionar. É pra você saber as merdas que você pode estar fazendo em outras realidades. Viagem... As consequências de ficar fazendo essas viagens. Na internet eu ainda sou tempo. Os caras só me... Porque aí foi aí que eu peguei raiva federal do jogo. Tipo, nossa, que... Me senti enganado. Frustradíssimo. Não, você, eu até gostei dessa parte, porque eles usaram algumas coisas que você fez no começo nessa parte do jogo. Nisso daí eu gostei, por causa que... Falei, a Kate tá viva e eu fui visitar ela. Isso. Entendeu? Se você salvar a Kate, você vai visitar ela no hospital. Senão o que acontece? Eu não sei. Não, você vai direto pro... E corta essa investigação. É. As mudancinhas que acontecem assim. Aí ela vai atrás do Nathan. É umas mudanças... É só umas cortes de cena, no caso. Ele é, só uns cortes de cena. Mesmo. É. Aí você vai atrás do Nathan. E a parte lá da investigação. É, você começa a investigar. Parte chata. Você tem que ficar... Que elas têm que ficar investigando o que que o Nathan... Elas fazem as... O que que aconteceu. Elas são melhor do que policial, né? Pra falar a verdade. É, porque a polícia do lugar não faz porra nenhuma. Onde está a polícia daquele? Então. Tem uma zoeira no Facebook lá. Então, é um consenso da comunidade que a polícia de Arcadia Bay e nada é a mesma merda, né? Ele é pior do que a polícia de Springfield. Pior que a polícia de Springfield. Porque tem um crime, a pessoa desaparece e a polícia não descobriu nada, cara. Duas meninas adolescentes descobriram o negócio. Se não fosse essas crianças, esse cachorro intrometido. Sim. Scooby-Doo. Scooby-Doo total. Aí você começa a investigar lá. Aí tem troca ideia com o Frank. Mexe nas coisas do David, vê que ele tá. Pega as anotações dele. Sim. Pega as placas do carro, dos carros. Aí, aquele negócio, você tem que convencer o Frank a te ajudar. Ele começou pra te ajudar pra ele dar a lista. Aí que eu falei que é interessante. Da lista de drogados. Não, o que dele. Você fez lá atrás influencia no diálogo que você. Nesse quarto teve capítulo no, aí. No Frank. Ah. Eu falei, pelo menos utilizaram alguma coisa. É, porque se você tentou atirar até nele. Até agora, eu pensei que tudo que eu fiz foi à toa. É. Se você tentou atirar nele no segundo capítulo, obviamente fica mais difícil convencer ele a ficar do teu lado. É, acho que às vezes nem consegue. Se você matou o cachorro dele. O cachorro não tá lá. O cachorro não tá lá e tá com um cachorro menor. Tipo, um chihuahua. Beleza, você pega a documentação dele, certo? Aí você tem que ir no quarto do Nathan. É que ele deixou codificado, né? Deixou codificado porque ele não. O traficante não vai falar quem é os clientes, né? Ele coloca. Então, ele dá a lista. Ele dá a lista codificada, né? É, cada comprador tem um nome. Depois tem código da lista. Exatamente. Aí você tem que investigar tudo isso. Aí você vai atrás do Nathan, rouba o celular dele no quarto dele, que é onde ele aparece e finalmente ele toma um stabef do Warren. É aquela coisa que eu falei, porque. É, também tem esse negócio, deixar ele dar o Sabef, sim ou não. É, deixa o Nathan apanhar do Warren ou aí não. É aquele negócio que eu falo com o problema de eu estar jogando com spoiler. Eu cato, eu volto, eu vejo o que tá acontecendo. Porque nessa parte, inclusive, você repara detalhes, né? Que sim. Em várias ocasiões, a Chloe, ela tem chance de conseguir uma arma. Várias. Que nem, se você volta lá na parte que vocês entram no trailer do Frank... Dá pra pegar a arma de volta. Dá pra pegar a arma de volta. Se ele tomou a arma de você, dá pra pegar a arma de volta. Entendeu? Se ele não tomou... Se você pode manter a arma logo no começo do jogo. Você pode recuperar ela na parte que você investiga o trailer do Frank. Quando você pega o celular do Nathan... Dá pra pegar a arma. Se você deixar o... Warren bater nele, a Chloe pega a arma dele. Aí tem outra coisa. Se você conseguir convencer o Frank a te ajudar... Ele devolve a arma pra você. Ele devolve a arma pra você. É, eu no meu gameplay fiquei com duas armas. Você ficou com duas? Aham. Uhum. Sim. Fiquei com duas armas, não sabia o que ia acontecer. Que influenciou em exatamente... Porra nenhuma. É. Sim. De repente você precisava de três. Isso é a multiplicação das armas. O que muda na Kate Marshall, se ela morreu, se você vai no quarto do Nathan, ele se sente culpado. Ele tá tão culpado pela morte dela, se sente tão culpado pela morte dela que ele tem um altarzinho perto. Sim. Pô, o Nathan não era o cara ruim? Então, o Nathan, ele é extremamente... Ele é um retarda. É, como falar, é... O pai instável. Dele, ele é instável. Sonic morreu. Ele é um perseguidor? Não, no caso, ele é instável, sabe? Ele é meio instável. Louco, meu. Ele tem distúrbio mental. Distúrbio mental toma remédio. E o pai é aquele podre de rico que foda-se meu filho. Eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, então não preciso cuidar do meu filho. Exatamente. Aí você vai lá, faz o desvendo, o crime do cérebro. Primeiro vai pro ferro velho. Você entendeu como que a Chloe chegou... Conclusão? Pela foto. Ah, é? Entendi que foi pela foto. Sim. Aí você descobre um endereço lá, que é o celeiro, que as mulheres vão... É, tem uma picape. Então, sabe como que eu fiz aquele... aquela coisa? Quando você faz algo livre de spoiler, você entende qual é a moral do jogo. Sim. Dos produtores, certo? Certo. No final eu vou dar minha opinião. Então, coisa do celeiro. Sabe como que eu suspeitei do celeiro à primeira vista? Assistindo o trailer e tudo. Que aparece um celeiro, entendeu? Lembra que a gente ficou investigando? Falei assim, ó, uma arma automática na mão, de quem que é? A arma da Chloe é automática, um 38. Certo? Que nós, muitas coisas da nossa investigação não deu pra porra nenhuma. Exatamente. Que aí os produtores iam lançar, antes de lançar o capítulo, lançavam trailers. Aí você ficava vendo o trailer e ficava elaborando teorias, mil e uma teorias. É, você fez mais teoria do que eu ainda. Finalzinho de capítulo de série. É. Só que negócio... próximos capítulos. É. A gente tava pra falar a verdade, eu acho que a gente tá pensando que rolou uma coisa muito pesada. Mas depois, conforme foi estendendo a história, não foi aquele peso que eu imaginei que era. Que poderia ter. Deram uma amenizada, né? Se tivessem colocado o peso que eu pensei que eles iam colocar, o bagulho ia ser louco, hein? Então. Beleza. Você desenvolve e você descobre o tal do trailer lá. Nas investigações do tráfico, você descobre que o Nathan foi parar num tal de trailer. Um trailer não, o celeiro, caralho. Era o celeiro do Michael Jackson. Você chega lá, você descobre que aquele celeiro era a família do Nathan. E no subsolo do celeiro tem um vault. Um vault é um cofre. Você abre o cofre e tem um estúdio de filmagem, de fotografia. Que trash, hein? Com fundo branco. Aí você mexe, ele sempre no final dos capítulos 1, 2, 3 colocava um cara mexendo num, tipo naqueles arquivos de Como é que chama aquela pasta, né? É pasta de arquivos com pasta, nomes. É, com nomes. Com nomes. Quando a Kate morre ou ela sobrevive, mostra alguém guardando um arquivo da Kate. Aí você não sabe se é o diretor, se é na escola. Você não sabe o que tá acontecendo. Você descobre onde estão aqueles arquivos. Esses arquivos estão nesse cofre. Aí você chega lá. Tem os puzzle básicos. Pra puzzle você perdendo um tempo, né? Uhum. Pra fazer o jogo vale a pena. Porque se a história é linear, você precisa ter no mínimo um desafio. Você não morre, tem uma história linear, você tem que ter um desafio. Senão você dorme tipo, jogando. Esse tipo de puzzle, né? Bom, aí você descobre dentro daquele ambiente de fotos lá, várias fotos, e tem fotos da Rachel e tem fotos da Kate. Tem a história ainda do que vocês não falaram mais, que eu quero saber ainda, da Rachel e do ciclone maluco. Então, calma, a gente descobre a Rachel, tem fotos da Rachel peladinha. Não, peladinha, tá pelada. Tá de roupa. Ela está dopada. Está dopada. Ela e o Nathan. Esse negócio da peladinha é o que você imagina. É que você imaginei tipo, que seria. É. Poderia ter sido. Poderia ter sido. Tem fotos da Kate Marsh. Aquele negócio falou que. É, um cara de. Um cara dopadinha. De, cara de dopadinha. Tipo, babando. É. Aí, que nem animal quando. Depois da operação. Exatamente. Aí você. Opa, algo de errado não está certo. É aí que a Chloe se liga. Porque a Rachel está totalmente dopada, capotada. E o Nathan está deitado, capotado. Aí a Chloe, ela pega uma foto e vê. Isso aqui é no graveyard. É no ferro velho. Sim. E eu sei onde é. Ela vê pela foto, uma das fotos que ela vê lá, que não mostra pra você, espectador, que é no graveyard. Que é no ferro velho. Junkyard, na verdade. Sim. É ferro velho. Graveyard é graveyard cemitério. Os dois a mesma coisa. É. Aí elas vão, chega no ferro velho, tem um lugar lá que você via no, nos capítulos anteriores, tinha um volumezinho, ela vai lá, cava, quem que está lá morta? É a Rachel. Cova rasa ainda. Cova rasa. Que polícia de merda que tem nessa cidade, hein? Pois é, você desvendou que a Rachel está lá. And my mind, pronto, acabou um mistério da história no quarto capítulo. Alguém está tirando fotos das meninas de roupa, dopadas e assassinando. Quem será? É da família Prescott? É da família do Nathan? Aquele bunker? Não, porque ele tava nas fotos também, né? Não, mas é da família. É da família. Você lê lá que é tudo da família. É, as coisas são da família. Tudo da família. Coisas, equipamento. Tipo, tudo, equipamento custa milhões de dólares. Eles é Hullis. The Prescott's Hullis. Eles mandam na literalmente cidade. São milionários e mandam na cidade. Beleza, você já descobriu, já resolveu um problema. Rachel está morta. Se você... Gente, eu avisei do spoiler. Rachel está morta. É, o que se esperava, né? Tá sumida não sei quantos dias. É, tá sumida 3 capítulos, pelo menos morta. Eu achei que ela não estaria morta, mas ela tá morta. E não dá pra mudar, né, que ela não morra. Grande, Vanderlei. Não dá pra mudar que ela morra. Não. Na verdade, ela é o personagem mais presente e mais ausente desse jogo. É que eu lembro, eu joguei pouco, mas o que eu achei de cartaz dela... Não tem nem modelo dela, não tem nem modelo dela. Tipo, você nem sabe como ela é, porque é o personagem que mais fala no jogo e que não está... Não, ele não está no caso, jogo. Eles usaram... Parece que usaram... Na verdade, que tem o model dela, só que é feito em cima da Max. Em cima da Max, né? É. Só muda o cabelo? Parece que é alguma coisa assim. Ele é feito em cima da Max. Bom... O model dela. Aí a Chloe fica maluca. Minha avó tá maluca. A Chloe fica maluca, vai. Aí tem a festa do fim, a tal festa do fim do mundo. É. Com os dance muito da hora. É. Aí você vai lá pra festa que você tava tão esperando. Que tem anúncio do. Vencedor do concurso. Do Hero lá. Do Hero of Day. É o tal do concurso das fotos lá que aparece no primeiro capítulo. Isso. Nem lembrava disso. Pois é, a gente tá no quarto capítulo e você não lembra mais disso. Aí eles vão anunciar o vencedor do concurso nessa festa. Com quem que você dopa? Com quem. Quem que você dopa? Com quem que você cruza nessa festa? Aí depende de quanto saco você tá lá tentando jogar. Porque você encontra com... Porque... Aí que eu falo o negócio de fuçar com spoilers, sem spoilers. Dá pra você puxar aquele... É Daniel, né? Aquele que sofria bullying lá. Aquele lá meio... Gordinho. Gordinho. É, aquele gordinho de óculos festa, que sofre bullying. Que você deixa ele pintar o desenho no primeiro capítulo. Então, você tem um... Se você conversa com ele na umas partes anterior, ele vai estar na festa. Uhum. Ele vai estar com a outra lá, com a minha nerd. Uhum. É, vai estar saindo com ela, né? Aí tem a outra lá que você salva ela diversas vezes de ataques de objetos voadores. Eu deixei ela se apanhar em toda. Lisa? É Lisa não? Não, Lisa é a planta. É a planta que, sei lá, né? Esqueci o nome dela, certo? Aí tem essa. Não vem ao caso. Ela é muito importante, essa personagem. Então, aquele negócio que você encontra com o Nathan. Isso daí é importante, no caso, né? Vale citar. Encontra o Nathan na festa? Nathan não. Warren. Você encontra com ele bebaço. E tira uma foto. Lembra que essa foto é importante. É. Tira uma selfie com ele bêbado. Aí você tem a opção, você entra no banheiro, tem um... Eu esqueci quem é que tá no banheiro, né? Era um dos amigos lá. Do... É, aquele cara esquisito dos skate lá. É, não o... Eu acho que é o que cai do skate, no caso. Você acha um dos desses dos personagens... Todos os seus amigos ou sofrem bullying ou se fodem, é isso? É. Você encontra com ele no banheiro, tu... é que aquele negócio é tudo pra fazer aquele puzzle pra tentar entrar. Depois você roda, você vê que é só ir lá por trás. Roda, no fim era só ter ido pelo lado da piscina, derrubado, caixa de som na água, matado as pessoas eletrocutadas. Mas você volta no tempo, foda-se. Mas você volta no tempo, ninguém morreu. Aí você cata, você infiltra na área VIP, que é menor do que a área principal e não tem acesso à piscina. Não sei porque é VIP. Não, talvez seja a área VIP porque dá pra usar drugs free, né? Porque tem uma menina que tá dopada jogada no sofá lá. Não sei se... Tá igual essa aqui, ó. Aí, inclusive. Você vê os carinha, o carinha pegando a menina, metendo a mão na calcinha dentro da. Atrás do. Você chegou a ver isso aí? Não. Se você dá a volta por trás ao contrário, pela piscina, tem um carinha e uma menina atrás de um lugar, se escondido no escurinho, com a mão naquilo. Não, mão você entra no banheiro. Com isso, mão naquilo. Você entra no banheiro, o. Tem esse pessoal no banheiro, todo mundo querendo usar banheiro, e tem um pessoal lá com as carcinhas lá pra, jogada pra fora no banheiro. É, tá bom. A festa é legal. A festa foi uma das poucas coisas que eu achei interessante no jogo. Foi criativo. Sim. Sei que a trilha sonora é legal da festa. Sim. Aí é aquele negócio lá. Tem várias pessoas, você pode conversar com elas, né? Saber mais algumas coisas sobre o jogo, né? É aquela coisa que eu gosto. E você acha a Vitória? Sim. Porque tem uma pasta escrito Vitória. Sim. No ela banco. Tá vazia. Então a Vitória é a próxima. Sim. Menina da tinta, tesoura, nojentinha. Várias qualidades. Ela é marcante, todo mundo conhece. É, várias qualidades. Aí você tem a opção: avisar a Vitória sobre o que está acontecendo ou não avisar sobre o que está acontecendo. Que influencia, hein? Pra mim não influencia nada. Não influencia nada. Beleza. Aí a Vitória ganha o concurso. Ah, aí a Chloe aparece, ela não acha o Nathan. Você cruza com o Mr. Jefferson, seu professor? Na festa? Na festa. Aí você tem a opção de conversar com ele, não falar, blá blá, perguntar. Ela fala um negócio do Natan, não sabia que vocês estavam andando junto, blá blá blá blá blá. Aí tem uma conversa lá que não leva a lugar nenhum. Você vai embora da festa, ele anuncia que a Vitória foi a campeã do concurso. Aí ela dedica o prêmio a Kate Marsh. Sério, não sei porquê. Se ela está viva, tanto faz. Se ela morreu, então entenderia. Beleza. Você vai embora da festa. Aquele negócio parece que você recebe um e-mail do Nathan. Aí você recebe uma mensagem do Nathan. Vou te pegar. É, vou te pegar não. É, vou dar um jeito no corpo. Aí você deduz. Ele vai sumir com o corpo e vai acabar. Você não tem o corpo do Benito. Aí como é que você vai explicar? Faz? Elas correm pra lá. Elas correm para o ferro velho. Aí você fica andando no ferro velho de noite. Sim. Aí eu... Aí eu já tava... frustração, Eduardo. Minha frustração. Eu já tava ligado que tinha alguma coisa lá. Primeiro, que o Nathan vai chamar você pra ir pra um ferro velho no escuro? Eu falei. De noite. Vai ter alguma coisa lá. Aí que eu fiz? Eu fui com dois revólveres, hein? Lembra que eu falei que eu tinha duas armas? É. Eu tinha a minha e a do Nathan. Aí, tipo, eu tava lá, aí eu falei, vai ter alguma coisa. Então eu usava Rewind, usava o poder dela constantemente. Voltava no passado toda Sim. hora. Aí o que acontece? Você volta, a Chloe, ela anda pra trás só. Aí, tipo, eu ficava fazendo isso aí pra tentar ver se tinha alguém escondido lá. Aí, tipo, você vai... Inclusive, eu tava andando de costas, tava girando a câmera, procurando alguém lá. E eu voltava sempre um pouquinho, né? Pra não ter como pra ser não pegar de surpresa. Pra não ninguém me surpreender. De repente, você, numa dessas... É, abre a sequência e acontece aquilo lá. Eu falei, da onde esse cara saiu? Bom, o que que acontece? Você que jogou, você já sabe. Você que não jogou, tá... O que que acontece? O que acontece? Tá tomando spoiler, tá... Aparece o Mr. Jefferson, seu professor. Ele dá uma espetadinha de agulha no seu pescoço com uma precisão cirúrgica. E você deixa. E você deixa. Com como é que chama? É... Narcótico. Ele usa narcótico. Sim, ele usa narcótico. Aí você fica. Oh, não! Aí ela tenta voltar pro passado. Não poder sair. A Chloe vira. Headshot. A Chloe que não viu nada. Com duas, no meu caso, com dois revólveres. Ela toma um tiro na testa. Toma um headshot e morre. Que bosta, hein? Aí Chupi só... continua, Ed. Espere agora 4 meses. Aí só mostra a cara do professor. Aí você descobre. Ah, então quem tá por trás dessa porra toda... Quem matou a Rachel foi o professor. Foi o professor. É. Que provavelmente deve ter errado na quantidade de drogas. Olha só, a Chloe é inteligente, hein? Então, mas no caso aí... Aí você fica na teoria. Ele estuprou ela? Oh. Foi o Nathan? Foi não sei o quê? Aí você começa a especular, certo? Aí tem aquele negócio... Aí você especula por um mês, depois você especula por um mês, você esquece fica com muito ódio dele. E você pensa que, oh, porra, porque eu descobri, o cara gostava não, eu fiquei de foto, com ódio que você... de foto, né? Fiquei com ódio que, porra, como que... foto que... do casal lá deitado. Não, aí tem aquela coisa, o Nathan, ele adora foto mórbida, ah, ele é meio retarda. Aí você fica, você, ele, o jogo, ele atira pra tudo quanto é lado. A única suspeita que você pode levantar sobre o professor mesmo... Através é que do David. Lá no terceiro episódio, eu falei que tem a treta e com o David. E não é nem grande coisa. É. Que é já uma... que o David desconfia de todo mundo. Mas desconfia da, na Max... Mas foi a única. É. A único momento que realmente deu pra levantar uma suspeita sobre ele. Sim. Ele é seu professor, idôneo, né? É, até aí é uma das pessoas completamente confiáveis. Se você não expulsou o David de casa, né, no terceiro episódio, na briga antes de você voltar pro passado através da foto, que tem essa opção. Você descobre que ele tá perseguindo a Kate Marsh, os outros alunos, coisa e tal. Beleza. É, ele tá em casa, tá lá mexendo as ferramentas, você conversa com ele e fala: não fique perto do professor, não confio nesse cara. Por quê? Porque ele é hipster. Não confio nesses hipsters. Não conheço, não confio nesses caras engomadinhos. Bom, aí você. Aí depois que você descobriu, aí você já tá na trilha da. É, ele acaba descobrindo quem é porque vai eliminando todo mundo. Vai, o único, é igual você deixar o carro no estacionamento do shopping. Todo mundo foi embora, quem é o culpado? O carro que sobrou, né? O carro que sobrou. Faz muito sentido. Então, é mais ou menos assim que ele acaba descobrindo quem é o tentativo, né? Erro, né? É. Beleza, aí você já sabe que já. Desculpa, o mistério da Rachel já foi embora, ela morreu. Quem é o assassino, o cara da foto, o cara que. É o professor. Que dopou a Kate Marsh é o professor. Só falta o maldito ciclone. Boa, então, clone. Aí é aquele negócio que eu falei. Vamos, aí eu falo assim, agora é a hora da verdade. Eles vão ter que contar tudo e fazer ter sentido. Aí é aquele negócio que eu falei. A gente. Vamos ver aquele negócio. Eu não vou fazer... Especulação. Eu também eu larguei o jogo de mão aí. Tipo, porque eu falei, lembra que eu comentei com você, eu falei assim, ó. Uhum. Nossa especulação não é válida porque o jogo tá seguindo a linha que os produtores querem. Uhum. O que a gente pensa, não dá pra gente saber, não dá pra usar como coisa. Porque aquele negócio, por mais que você desconfiasse de tal coisa, você não pode direcionar sua investigação pra aquilo. Não existe prova alguma com então, o professor. Então, não existe nada que você vai fazer você desconfiar dele. Não existe prova nenhuma. Porque acontece, você não tem opção de investigar o professor Jefferson. Ele é meio, ele fica até fora do da história. Fora da carta. Como você vai desconfiar de uma pessoa que você não pode investigar? Ah, mas até aí você nem pensa, tá com tanta coisa pra pensar então, na cabeça. Eu, por exemplo, no meu primeiro gameplay, naquele momento de acusar ou ele ou o David ou o Nathan pela morte ou não da Kate Marsh, no meu caso, a Kate Marsh morreu no primeiro save. Sim. Eu acusei ele. Por quê? Porque ela vai trocar ideia com ele, ele... Ah, foda-se você, ela se mata. É, então. Eu achei ele mais culpado. Eu achei ele arrogante. A partir daí você achou ele arrogante. Entendeu? Eu não, eu achei ele culpado pela morte da Kate Marsh, mas não por ter dopado ela. Não, tirado fotinhas, ele foi meio que... Mas porque ele foi escroto e ela ficou super deprimida e se matou, no meu save se matou, né? Como fala, tipo, ele... A pessoa pediu... Como fala quando a pessoa pediu nega socorro? A pessoa pediu como um fazer? Socorro. Omissão de socorro. Omissão. Ele foi omisso. Foi omisso em relação com a Kate. Mas como daí eu joguei a segunda vez, certo? Segunda vez eu já joguei diferente. Eu não vou jogar a culpa nele. Uhum. Vou jogar no Nathan. Aí, naquele meu sonho de querer mudar alguma coisa no jogo. É. Eu falei, vamos tentar fazer tudo, deixar tudo de uma forma que você não abra nenhuma forma de... Você fica acima de qualquer suspeita. Mudou alguma coisa? Não. O que aconteceu? Tudo que eu fiz, eu dava rewind, tudo tava lacrado, eu nunca estive lá, nada aconteceu. E acontece a mesma coisa. O professor te esperta. Um headshot na tua. Sim. Que é burra e não vê uma pessoa chegando. Sim, eles já estavam preparados pra alguém que estava lá, mas não vê. Não vê uma pessoa chegando. O cara é o ninja. É. Ninja Gaiden. É. Shinobi em pessoa. Você tem o poder de voltar o tempo, a outra é uma maluqueira quanto as armas. O professor de fotografia é melhor que vocês. Sim. Aí o jogo ele toma. É. Na minha visão, pra mim o jogo perdeu completa. No terceiro capítulo ele estava decepcionado. No quarto ele perdeu completamente a moral. Joguei o quinto capítulo só porque eu paguei essa bagaça. Então, já aí comprou, eu falei assim: vamos ver. E pra saber como é que eles vão terminar isso, já que vocês cagaram tanto. Então. Essa é a minha opinião de indignado. Vai ter então, que esperar na minha o eu tava falando final. Assim: vamos ver. Aí é o cara, ou vai me surpreender, ou vai me decepcionar. Muito. Não vai ter pouco nem muito. Vai ser sempre muito, pra mais ou para menos. Vai ser mais para menos. vamos abordar o final, então. Finalmente chega o quinto capítulo. Saber. Vamos você lá, vamos finalmente lá. Vai aparecer falando do ciclone. Tão sonhado tô ciclone. Aguardando. Enquanto eu? As pessoas estavam preocupadas da sexualidade do personagem, tinha um ciclone, duas luas, realidades alternativas, assassinato, drogas, tudo e... Baleias mortas, muitos desastres naturais, muitas outras coisas muito... Que se acontecesse de verdade eu ia ficar... Eu até esqueci sobre esse tipo de assunto. Tipo chartunado. Então. Aí a gente vai finalmente pro último final. Finalmente, eu quero saber. Que pelo menos saiu um dia antes do prazo. Tanto que eu nem tava preparado pra ele. Porque eu falei, deve sair uma semana depois do prazo que derem. Foi uma surpresa pra mim. Liberaram o jogo um dia antes. A única surpresa boa? É, foi uma surpresa. Aí aquele negócio que eu falei que eu fiz o live stream e eu estava ficando nervoso porque eu queria fuçar o jogo e tinha um descarrego de spoiler. Que nem como fala? Nem quando você toma 2 litros de iogurte. Tipo, o Glenn morreu. Vai fazer do abdominal e toma Lufthal. Obrigado, Wanderlei. Foi? O que aconteceu? Tipo, o Glenn morreu. Não, o Wanderlei deu uma borrifada no meio de você falando, aí não vai ter nem como cortar. Ah, tá. Wanderlei é uma peça, né? Eu achei que você já tinha assistido, cara. Não, eu já li o HQ. Morreu há muito tempo. Aquele negócio. Você sabia que o Glenn morre? Não. Na verdade, pra mim, o Shen ainda tá vivo. Caramba. Quem é esse? A gente tá falando do outro serial. Não fica triste não, que não dá pra saber se o cara morreu. Esse que é episódio do spoiler, né? Estamos dando spoiler de uma série de TV e do jogo, beleza. Vai. Vocês são uns spoilentos. Então o que acontece? É tipo, você imagina que vai ser aquelas cagadas atrás da outra violenta, como eu falei, como tomar um litro de iogurte, depois tomar Lufthal e Lactopurga, e depois você vai fazer abdominal. Então é aquele negócio, você espera isso do jogo, com um final surpreendente. Sim. Aí chega o capítulo final. Bom, começa dentro do Dark Room, o professor te amarrou, te dopou e está tirando foco. Aí ele revela aquele negócio que eu fiquei imaginando também, né? Fala assim, será que rolava coisas a mais? Na minha cabeça, pro cara fazer isso, amarrar pessoas, tirar foco, sinceramente, pra mim ele é um estuprador. Na minha cabeça era isso. É isso que eu tava imaginando até agora. Além dele ter... Eu tinha certeza que ele estuprava. Violentava ela sexualmente. Violentava sexualmente. Abusava delas fisicamente, psicologicamente. Fazia gravação disso e vendia, não sei. Ou usava como prêmio, sabe? Ou usava como prêmio, tipo, olha só como troféu. Que no caso. Acontece muito isso. Ele não deixa de ser megalomaníaco. Acontece muito disso na internet, né, gente? O caiu na net e caiu por causa disso. Então, A pessoa, ela confia um nude, né? Menina, cara, sei lá. Se bem que com cara isso não é feio. Aqui, né? Embaixo pode mandar nudes também? Pode mandar nudes no comentário aí, tá bom? A menina confia no cara. Deixa fumar, manda foto, sei lá. E no final, caso, ele fazia isso. Ele fazia isso, só que não era nude. Ele fazia isso, só que você recebe coisa pior no WhatsApp. A censura do jogo é pra quantos anos mesmo? Não, só acho que 16. Não ia dar então, pra contar isso. Subentende-se que é isso, mas teve corte. Pode ser que sim, pode ser que não. Pela censura da idade do jogo. Bom, você vê que ele é um retarda. Ele fica tirando foco. Ele é psico total, ele fica com aquele discursinho de megalomania. Why so serious? Ele acha que ele é o pica das galáxias. Pica da galáxias. Certo? Que eu sou o fotógrafo mais foda. Típica coisa de psicopata. Ele se acha um deus. Aí ele revela a persona dele psico total, psicopata total. Aí que tá. Aí você começa a viajar em ela. Não, até que ela tá na cadeira. Sentada na cadeira. Tem as opções que não faz tanta diferença, né? Não faz sentido nenhum. Você só pode fazer uma coisa. Aí eu já tá sendo bombardeado começou o bombardeio de spoiler. Aí começou a ficar difícil de jogar, né? E fazer análise do jogo. No caso, os spoilers do cara não atrapalharam o meu gameplay. Atrapalharam esse podcast. Entendeu? Porque aquele negócio, pessoal, eu não tava só jogando pra jogar, eu tava jogando pra analisar, entendeu? Então antes da pessoa dar um spoiler num gameplay, alguma coisa, É, larga, deixa seu ego de lado, cala a boca e assiste. Eu não quis falar isso daí no, durante o live, mas é bom senso, né? Não tô lá pra dar aula de bom senso, entendeu? Ah. Aí é aquela coisa, tem aquela parte da foto, né? Que ela tem, sim, o diário dela. Ele tá aberto, né? Com todas as fotos que você tirou. Aí ela usa a foto pra retornar no, na parte do... Aquela foto que ela ia dar pro professor pra ser, que ia concorrer. Aquela foto que eu não entendi porque... É, eu não sou crítico de arte. Mas que ela tá de costa, olhando pro mural de foto. Ela volta pra aquele momento daquela que ela tira aquela foto. Não sei, não entendi por quê. Era que tava lá. Era, ia ser a foto tinha, do, né? Ia ser a foto da... Do concurso? Do concurso, que ela ia ganhar o concurso. Com ela decide foto. Participar do concurso. Ou seja, nada daquilo. Não, é aquele negócio. O que que ela faz? Ela volta, né? Acontece todas aquelas coisas de novo, né? Até que antes disso daí ela volta, né? Pra aquela parte da foto e não dá pra sair da sala. Você é obrigado a voltar pra outra foto. Que é lá daquela primeira foto que ela tira o selfie, né? Era isso, né? É, você cai numa foto, cai na outra, cai na uma. Você vai pra outra e você volta pra lá do professor. Negócio doido. O que que acontece? É, ela, então, ela... Tá aí uma coisa boa no jogo. Pode continuar. Aí, que, aí é aquele negócio. Guarda esse comentário do Vanderlei. O que que ele falou? Negócio doido. Então, aí se você for ver, começaram a usar uma dinâmica boa. Sim. Que ficou interessante, né? Você fugiu, eu suspeitava que você ia fugir por uma foto. Você também, né? Eu também suspeitava que era a única forma. A única forma dela fugir. Afinal das contas, a Chloe tava morta. A Chloe não pode morrer. É. A Chloe já morreu muitas vezes. Eu já não tava nem mais ligando. Uhum. Entendeu? Era o personagem que menos me interessava na história inteira. Morreu várias vezes. Daí ela volta pra foto da aula. Então ela já sabe. Só que ela volta pra primeira aula. Só que ela volta nervosinha já. É. Ela já volta com aquele. Ela volta pra primeira aula no começo do jogo, sabendo de tudo que acontece. Quem é o culpado? Quem é o cantor? Tá aí, que é aquele negócio que ela cata, que ela faz? Ela avisa do... Ela manda uma... Ela acha... Avisa o David. David. Ela acha pelo celular. Pelo celular. Daí você tem aquele negócio do perde puzzle tempo, né? Lá você tem que achar o telefone do David. Ela avisa o David pelo celular, aquele negócio. Aí ele, você muda. Com falta, se altera. Tipo, você não, a Kate Marsh não tomou um papelzinho na cara no começo? Uhum. Ela chega lá, não, Kate Marsh, todo mundo ama você. Eu, Ari, vamos te visitar. Então. Acredite na vida, acredite em Deus e viva Jesus. É. Aí a Kate, uou, tipo, nossa. Você salvou minha semana. Nossa, né? me fez mulher. É. Parabéns, Marcos, você me fez mulher. Só faltando isso aí, então. Aí você vai lá e entrega a foto pro professor, vira pra Vitória, tem chance de esculhambar a Vitória, né? Aí é opcional, né? É opcional esculhambar a Vitória acha... ou não. Que aí a Vitória é que ela fica nervosa, você está interrompendo o que eu estou falando, você não é amigo dela. Aí é uma grande pegada que eu achei interessante no jogo, nessa parte, não sei se eu cheguei a comentar com você. Não, a gente tá conversando a primeira vez sobre então, isso. Então, quando você for analisar tudo que você voltou, foi e fez no jogo, aí você fala, eu fiz por nada. Não, tem uma coisa interessante que você fez. Você sabe como cada um dos personagens é de verdade. É. Entendeu? Eu falei, essa foi, pra mim foi a grande pegada, que eu achei incrível. Porque você volta pro começo, mas você sabe qual é a natureza de cada um. Sim. Então ela sabia que, no caso, a Kate... Precisava de conforto. Ela tinha inveja, no caso. Ela agia mais com inveja e orgulho do que por ódio, assim. Você falou Vitória. A Vitória. Vitória, uhum. Vitória, né? Você já sabe na natureza da Kate, sabe o que ela sofreu, sim, o que ela passou, o que ela poderia fazer, chegaria a ponto de fazer. É. Você sabe a natureza de todos os personagens do jogo. Inclusive do professor Jefferson, do David... Do David. Né? Inclusive você sabe de tudo. Eu falei, essa daí foi a grande coisa que eu achei. Nossa, isso daí foi demais. Que, entendeu? Que influencia no final. Sim. Beleza. Aí você avisa o David, o professor se inscreve. Aí você muda curso, tudo. Muda tudo. O professor é preso ali. A menina não se mata. A Kate Marsh não se mata. A Vitória. Beleza. Mas como é que você prova vai parar no hospital de louco? Eles vão no bunker. Você já dá. É, você dá todas as informações. Você sabe de tudo. Você sabe de tudo. Você fala pro David, ó. Vai você no só bunker. Passa pro David. Você alimenta ele, né? Aham. Uh-huh. Ele já tava desconfiado de alguma coisa. Você já passa todas as informações já detalhadas pra ele. Então ele vai lá, investiga e soluciona tudo. É. Bacana. Beleza. Aí você ganha o prêmio. O professor é preso. Você ganha honrarias. Vence o concurso de São Francisco. Nathan parece que ele vai. É internado, né? Nathan é internado. A Chloe fica viva. Chloe fica viva, porque ela não morreu. Não. E ele não atirou na Chloe. E pegaram ele antes. Então, aí essa parte não fala nada. Você não, entendeu? Beleza. Ah, não, é porque você também descobriu o mistério da Rachel, então a Chloe não precisa ir atrás do Nathan. Então ninguém desconfia mais do Nathan, já sabe quem é o culpado. Você já sabe tudo. Você resolveu tudo. Aí você pega o aviãozinho, vai no aviãozinho. Aí você vai... Aí tipo, ela já... Vou te pegar. Ela já acorda no avião, certo? Hoje eu tô com muita música bosta. Acorda com o avião, ela tá junto com o diretor. Né? Indo pra... Ela vai representar a escola naquele concurso. Ela ganha aquele concurso do... Que é o único cenário diferente no jogo inteiro. É. Nesse capítulo. É. Você vai pra galeria de São Francisco. E cadê o escola? Tornado assassino mundial? Calma, Vanderlei. Ô, Vanderlei. Exatamente. Ô, Vanderlei, essa ejaculação precoce aí. É o horário. Exatamente isso aí. O tornado vem agora. Ela tá lá na exposição, você pode falar com as pessoas. Elas falam, oh, você é Max, ah, parabéns, blá, blá, blá, blá, blá. E, elas, e você fala contra elas, os personagens ficam andando e eles te empurram. Oh, parabéns. Ah. Parabéns. Toma uma ombrada, entendeu? É, uma honrarias, né? É, você pode ir lá, você pode ver as outras fotos, né? As outras obras de arte, né? Tudo. Essa tá com aquela sensação, consertei tudo, ai que delícia. É, você volta lá, vê seu quadro lá, com a sua foto, né? Do de campeão. Aí beleza, novela da Globo, final novela da Globo. Aí você volta pra parte que tá com. Você volta e fala com o diretor, né? É. Aí aquele negócio, ela passa mal, nariz sangra, né? Tal. Aí depois quando ela acorda, ela recebe ligações perdidas da Chloe. O que aconteceu? Quando ela abre as mensagens, o furacão, ela recebe as informações da Chloe gritando, falando que ela estava certa das coisas do tornado. Aí você lembra do tornado no último capítulo, no meio dele. Então, o que acontece? O tornado destruiu a cidade. E morreu todo mundo. Você estava em São Francisco, então, o tornado destruiu a cidade. E, inclusive, quem morre mais uma vez... Quem morre mais uma vez... É a Chloe. Entendeu? É a Chloe. E não dá pra voltar mais. Então, aí tem aquela foto... Uhum. Que ela ganha o concurso. Aí você vai lá, volta pra passado de novo. A única coisa interessante é que você vai voltar pro passado. Você viu isso aí? Que engraçado. Aí você tem que focar na foto de novo, pra voltar no passado, né? Você olha a foto. Você tem que se concentrar, apertar uns botões. Então, aí tá o problema, porque eu já tenho miopia. A foto sempre vai estar desfocada. É, isso é verdade. Aí você tá tentando focar a foto aí. Um cara cutuca você. Foi você que tirou essa foto? É. Senhor, desculpe. Tipo, ele dá um susto. Foi a única coisa que eu achei genial. Tipo, puta, é verdade. Ela tá no lugar público. Ela tá tentando todo focar a foto. Todo mundo me incomodando. Vai lá, o cara cutuca ela. Foi você que tirou essa foto e tira a concentração, você sai do que? Não, é tudo bem. Aí você faz de novo, outra mulher te interrompe. Aí você, pô, caralho. Você tem que focar rápido. Você foca na foto. Uma coisa interessante, eu esqueci. Você não volta exatamente pro momento daquela foto. Você volta quando ela tá naquela parte que ela está presa. Ela volta pro Dark Room. Então, ela volta pro Dark Room. Ela volta pro passado e não faz o que ela fez. Ela não conserta tudo. Ela deixa rolar. Ela volta de novo pra aquela ela parte. Ela consegue voltar pra... Aquela, em vez dela pular pra aquela parte da foto, ela volta exatamente pra parte que tá o... Dark Room. Só que, detalhe, o professor, ele queimou o diário dela. Aí você não tem mais como você não tem mais passado. Nenhuma foto. Que bosta, hein? Aí era aquela parte que eu falei que eu fui bombardeado demais com spoiler, aí eu fiquei meio nervoso. Porque eu tava tentando ver o que tinha, né? Tava pensando. Aí aquele negócio lá, os caras falam, chuta o fio, bebe a água. Aí tipo, quase escrevi, vai tomar no cu. Entendeu? Porque então... E ainda era spoiler errado. É. Não, chuta o fio. Que fio? Eu falo assim, não tem opção pra chutar o fio. Será que os caras não vê? Não. Que tipo, é aquela coisa, uma opção abre, depois você faz uma sequência de outras coisas. É. Você tem que errar pra acertar. É, então, você tem que fazer um determinado erro pra abrir a opção. O que, que é chutar o fio? O professor, ele tá falando, ah, eu sou foda, não sei o que, eu vou te dar mais uma dose. Você tem um último pedido? Aí você tem, põe uma música, apaga a luz. Põe uma música, apaga a luz, por quê? O David chegou... Alô, criançada, o David chegou pra te salvar. Ah. Ele invade o bunker. Ele descobre sozinho nas investigações dele onde é um bunker e chega lá. Aí acontece a coisa mais escura todo o universo. Que o David morre de inúmeras formas diferentes. É. Nenhuma maneira de morrer, David. O cara é um ex-combatente. Que negócio que eu falei. E morre. Ele é segurança. Ele segurança. Apanha esse de um professor de fotografia. Foda, apanha de um professor de fotografia. Toma tiro de um professor de fotografia. Esse fotógrafo é fodão. É o professor William. Tipo, aí você liga a música, o professor não ouve o David abrir a porta. É, pra quem sabe, como que é uma invasão de um lugar? Você joga algo, faz barulho? Não. Você vai em silêncio. Isso. E espera a distração. Olhando, não, e olhando primeiro, certificando-se. É claro. Como é que o David entra na sala? Olhando pro lado errado. É. primeiro que você nem vai tipo, entrar. Tipo, você tá chegando num lugar, você tem uma parede à sua direita, certo? O que você vai olhar? Você vai entrar e vai pra esquerda, você não sabe o que você vai encontrar. Meu, isso aí você vem treinamento de brigada de incêndio. Você não precisa ser um cara da SWAT pra fazer isso aí. Brigada de pega-pega, no esconde-esconde. Você faz isso aí na brincadeira de esconde-esconde, não é? Sim. David entra olhando pro outro lado, o professor vem, pof, dá com a perna da... Dá uma cadeirada. Dá uma cadeirada na cabeça. Aí é aquele negócio que eu falei. Aí depois que você erra a primeira vez, você pode gritar e avisar. Se você grita, ele dá uma cadeirada na sua cabeça. Nossa. Se você grita rápido demais. Se você grita antes, o professor distrai, ele vira... Mas como você sabia? Mas não muda nada. Ele ainda acerta o David. Ele ainda acerta o David. Ele acerta a arma do David. Os dois vão sair na mão. David vai apanhar e morrer. O David apanha. Porra. Cara do exército entra olhando o lado errado e apanha num professor de fotografia. Certo. Não é qualquer exército, o cara é o Marine. Então. Mesmo se não fosse. Um dos exércitos. É, não, mesmo se não fosse. Inúmeras vezes você chuta, fala pra chutar a mesa, você bebe água, você urina no chão, você põe a música, apaga a luz. Aí você tem que chutar o fio. Que fio? Que fio é aquele negócio. Quando você bebe a água, a mesinha fica mais perto, então o fio fica exposto. Um fio que tá na sua frente. Você chuta, ele derruba um holofote, o holofote quebra, o professor distrai, não dá tempo dele pegar o revólver, ele toma uns brag do David. Uns tiros? Deve ter sequência disso no YouTube, eu vou linkar aqui embaixo. Aí é aquela coisa. Aí finalmente... Acaba. Acaba, você solta, aí você deixa aquele negócio... Aí tem o diálogo, com o David, você fala o que aconteceu. Você fala pro David. Você pode falar o que aconteceu. Se ou não. A Chloe morreu ou não. Se você falar que a Chloe morreu, ele mostra o verdadeiro amor que ele tinha por ela. E dá uma. Mete um balaço na cabeça do professor Jesse e foda-se tudo. Foda-se tudo nessa merda. Se você não fala, ele. Ele continua lá a investigação dele, você sai. Aí você vai, a história. Pega o celular, não tem sinal no bunker. Você sai e já está começando. O tornado. Aí você liga pro Warren. Ele não tirou uma foto de você lá no terceiro capítulo? No quarto? Caralho. Ela precisa daquela foto. Porque aí, é a única foto que existe. A única foto que existe. Aquela única foto que ainda existe. Porque a foto que tava no diário dela foram queimadas. Ela só tem uma foto. Ela só tem uma foto. Uma única jeito de voltar é com a foto que tá com o Warren. Aí então você tem que achar o Warren. Aí você tem que achar ele. Você liga aí, pra já, ele. Até aí acho que já perdeu até o sentido, né? Por quê? Porque ela pode voltar só nas fotos dela que ela tirou. É. Se outra pessoa tirou a foto, ela não volta mais. Precisa ser fotos dela. Ela precisa voltar em vivências. Então, experiência dela, no caso. É, eu vou explicar isso aí. Ela precisa o que já matou a teoria que ela ganhou uma foto do passado, que a gente acabou de contar, né? Já fudeu com toda a teoria. Não, porque aquela foto que a mãe da... Que a Joyce dá pra ela, foi ela mesma que tirou. Foi a primeira foto que ela tirou, que foi aí que ela decidiu que iria ser fotógrafo. É a primeira foto que ela tirou. Peguei. Então tá explicado. Tá explicado. Bom, aí ela vai lá com o Warren, aí ele tá lá na cidade, tá lá no bar, aí é no bar da Joyce. Você tem que chegar até o bar. Isso daí bar. Tem o cara lá. Aí você lá. Descobre que a Chloe sabe dirigir. A Max sabe dirigir. Ela pega o carro do professor, que é aquele carro fudidão de luxo lá, o Bentley, acho que é o Bentley. Que é, nossa, é milionário aquele carro. Só gente pica até aí, o professor tem. Não entendi isso aí também. Tipo, o pai do Nathan tem que ter um carro daquilo lá, não o professor, Sim. Mas beleza. Ela pega o carro, vai andando na... Aí começa a vir as revelações. Como você tava no bunker, você não tinha sinal. Vai ter uma ligação perdida. Se houve a ligação, é o Nathan. É, chorando, pedindo desculpa por tudo que ele fez. Falando que ele sempre foi usado por todo mundo. Que ninguém nunca respeitou ele, que ele se sente um lixo e o professor já tinha avisado que tava indo atrás dele matar ele. Você busca ele morrer. Aí você fica com cara de bosta. É, mó tragédias. Eu não senti remorso nenhum. Aquela coisa do bandido arrependido na cruz. No caso, ela também tem aquele negócio do... Jesus, Nathan, ele que no caso matou a... A Rachel. Ele que deu uma... Pra tipo, pressionar o professor. É... Ele deu uma overdose na Rachel pra ver se o professor parava, mas não. Aí tem aquela coisa do Dimas, o bandido, né? Jesus Cristo, quem não sabe quem é. Jesus Cristo, ele, nos últimos atos dele lá na cruz, né? Ou no madeiro, se não é a sua religião. Ele tá lá, tem dois bandidos junto com ele. Ele foi crucificado com bandidos, né? Pendurado com um bandido. O da esquerda e da direita. Acho que da esquerda é o Dimas e o da direita, não lembro quem que era. O da direita, foda-se, que é o que mais sofre, que vem o corvo e come o olho dele. Dimas pede perdão, mesmo sendo bandido. Não, Abutre. Hã? Tá bom. Não é o corvo. Dimas pede perdão a Jesus na cruz. Aquela história do cristianismo. Você pode fazer a merda que você for, quiser, e se arrepender no final. Se você se arrepender de verdade, você será salvo. Se você se arrepender de verdade, você será salvo. Inclusive, as pessoas que você fez mal vão ressuscitar e os traumas delas vão ser devolvidos. Não, mas os traumas delas serão devolvidos. Vai ficar todo mundo fudido. É, tipo, se eu tenho um sentimento de arrependimento verdadeiro, eu vou pro céu. Bom, fica aí algo pra professor Mário Sérgio Cortella responder, sim, né? Ou sim, não. Sim. Pensar bem nos faz bem. Tá bom, cara. Agora me fala, é a porra do tornado. Beleza, você chegou no tornado. O tornado está lá. Está lá. Você já vai tá pro olho do furacão, literalmente. O tornado está tudo fugido. Você vai lá, tá, o tornado está lá. Aí tem uma... Aí aquelas maluquinhas, você tem que brincar de super-herói. Aí você brinca de super-herói. Você pode salvar diversas pessoas. Que ele está no bar. Aí você pode salvar diversas pessoas. Aí tem um carinha, tem um amigo lá tirando foto. Vem uma chapa, bate nele. Isso daí é igual do professor e o caderninho de notas durante a queda de aerolito. Não é mais importante salvar a vida do que registrar o momento? Tá aparecendo mais puxa vida. Premonição. Sim, sim. Então é aquele negócio, você vai salvando as pessoas. Você salvou a menina que ela sempre toma porrada na cabeça. Então, no caso, o que aconteceu? Como eu sofri muita chuva de spoiler, eu tava querendo acabar logo com aquele live. Entendi, você tava de saco cheio. É, tava de saco cheio. Então, o que aconteceu? Eu fui direto pro bar. Bom, tem várias pessoas que dá pra você salvar nesse percurso, sim, porque a cidade tá toda quebrada, caminhão, tombado. Você pode procurar gente pra salvar. Cenário de Resident Evil, né? Então, é aquele negócio. Você vai lá, né? Salva as pessoas. Não faz diferença nenhuma. Talvez poderia fazer diferença. Eu considero assim. Tem final A e o B. Eu considerei como final 1 e 2. Eu considero o final 1 o oficial e o 2 o opcional. Beleza, você chega no bar, o Warren tá lá. O bar tá... isso aqui. Então, o final 2 seria como... Eu acho que salvando pessoas ou não, ele só ia surtir alguma diferença no final 2. Mas tanto que não aparece nada. Final 2 ele é bem... Bosta. É, ele é bem simples. Pra não falar que é bosta. Aí, prossiga, senhor. Bom, aí você encontra a Joyce lá no barzinho dela. Aí tá o Warren lá ou está o Frank com o cachorro. Depende das pessoas que você deixou viva. Beleza, você conversa com o Warren, você tem a opção. Se você teve relações afetivas com ele, você pode beijá-lo, abraçá-lo ou fica por isso mesmo e pega a foto. Aí você explica pra ele o que está acontecendo. Ah, eu posso voltar para o passado. Aí ele dá uma explicação nada convincente sobre o porquê do seu problema. Qual que era que ele falou? Que por causa do... Que negócio? Que ela mudou, né? Como ela mudou as linhas temporais? Ela criou... O furacão. Ela criou o furacão. Como ela mudou o tempo e espaço, ela criou algo artificial. No caso, aquele furacão. Sobrenatural. É exatamente por causa que ela alterou o tempo e espaço. Bom, vamos lá. Não me convenceu. Então, ele sabia de alguma coisa? Ou ele não, ela contou pra ele. Ele chegou a essa conclusão. É, ele fala então que acredita. Explica, porque ele é o cara que estuda a ciência, certo? Esse furacão não tem explicação nenhuma na ciência. Ah, ele é o cara da turma do Vortex lá? Não. Ele é o amiguinho lá do estacionamento. Peguei o Warren, porra, o Friendzone. Ah, tá. Friendzone. Pra mim é o Friendzone. É o Friendzone. Não, no meu caso ele foi Friendzone também. Eu abracei ele. Não, eu nem. Que papo estranho. Você foi embora? Eu tanto não fiz nada com ele que ficou por isso mesmo. É, que tipo, eu também não fiz nada. Bom, beleza, ele chega à conclusão de que nada que ele é explicado pela ciência, quem causou foi ela, alterando o tempo e espaço. Faz sentido, mas naquela sentido naquela questão, naquela metáfora. Faz sentido, mas não convence. Teoria do caos. É, que é o bater das asas de uma borboleta. Não, mas causar. Não desse caos aí, o caos daquele atrator estranho, né? Fala que, tipo, no caso do caos é aquele negócio que entra numa parte que não tem uma curva retilínea, ele é totalmente disforme, ele começa a disformar, mas não tem explicação nenhuma. Alguma coisa assim, sabe? É uns negócios científicos avançados. Ah, não, sim, é isso aí que você tá falando, mas eu digo que ele é mais, que tem a frase do bater de asas de uma borboleta. É, então que é aquele negócio que fala que não, que é o que, não que... existe explicação nenhuma pra isso tá acontecendo. Isso, é tipo, é caótico, ele não... É, que existem várias coisas que elas são randômicas. Não tem como. Então, se você bate no o microfone... O furacão é randômico. É, eu vou bater no microfone aqui e nada indica que ele não caia no meu pinto e eu fique paraplégico porque quebrou uma vértebra. Tipo, quem ia adivinhar que isso ia acontecer? Então, é aquele caos, no caso, que ele não tem não dá pra previsir. Não é previsível, entendeu? É. Nesse sentido. Aí ele fala simplesmente, o bater de asas numa borboleta pode causar um furacão no Japão. Então, é esse tipo de coisa. Né? Então, teoria do caos. Uma pequena causa pode gerar... Aí, no caso, o que é a causa? Matou? Matei. Já mas matou daí. Não me convenceu, é. Matou, sim, mas não me convenceu. Aí você entra na foto do Warren, convence a Chloe a não ir para o ferro velho. Você volta pra daquela parte antes de entrar na festa do Vortex Club. Aí é aquele negócio, você tem que convencer a Chloe a não ir atrás do Nathan. E do corpo. Você vai, não vai atrás do ferro, não vai lá no ferro velho. Porque você não fica sabendo do que aconteceu lá dentro. Aí é aquele negócio do diálogo. Você tem que convencer ela de qualquer forma. Só tem uma forma de dar continuidade no jogo. Você tem que convencer ela a não... A suprimir a ira dela e acreditar nela. Que ela não. Pra elas não fazer nada. Em vez de tentar matar o Nathan, ficava de boinha. Entendeu? Porque ela fala que elas precisam da ajuda do David. Uhum. Ela explica o que aconteceu. Aí é que não, você precisa explicar pra ela o que ela viveu. Que ela passou, ela explica da outras realidades, de tudo que aconteceu. Uhum. E ela... Ela conta o jogo inteiro pra Chloe. Ela abre o jogo inteiro pra Chloe. Então, finalmente, tipo, o que acontece? Elas contactam o David vai lá com outros policiais, prende o professor, né? O Nathan, ele é internado, uhum, e todos os problemas são evitados. Aí, o que que acontece? Aí, o que acontece? Ela... Vem a parte aí você entra... Vem a parte que ela... Elas estão no farol... Uhum. Aquele negócio, lembra do farol? É. Na verdade, tem a parte que você entra na mente da Max. Então, é a hora que ela passa mal, né? E desmaia. Aí você entra na mente da Max. Sim. Aí essa parte é a parte que eu acho mais legal. Que eu achei mais fenomenal no jogo. Que porque aí vira o Silent Hill, que vira que um você monte tá de... tá na mente dela, você tá no íntimo dela. Tá no íntimo da Max. Entendeu? Aí você sabe o que está passando na cabeça dela. Aí aquele negócio, ele é meio psicodélico. Você entra numa porta, sai no mesmo que lugar. Começa assim, né? Que é aquele negócio. Parece que ela volta na aula. É. Ela, né? Porra, voltei na aula de novo. Aí começa a chover sangue. Aí, tipo, tem os passarinhos. Uhum. Começa a bater passarinho, espatifar no vidro. E ninguém liga. Só ela tá vendo. Aí deve ser psicodélico. Lembra que você salvou o passarinho no começo? Aham. Uhum. Então, eu não sei se influencia, né? Aí, o que acontece? Ninguém repara o que tá acontecendo. Aí, de repente, tá tudo limpo de novo. Ela levanta. Aí é quando você vai sair da sala e aparece umas coisas escritas. Tipo, você vê lá, tipo, a foto da Max vestida de punk na coisa, tipo, estilo a Chloe. Uhum. Aquele negócio, eu não sei exatamente qual é a pegada. Não sei se ela tinha uma admiração pela Chloe, que ela queria ser igual a Chloe. Na verdade, ele bota todas essas então, coisas emocionais, psicodélicas que a gente tem. Porque lembra aquele negócio que você fala que ele não pensa com uma cabeça só? Lembra que eu falei? Existe... Ficou estranho isso aí, né? Não, existe mais de uma pessoa dentro de você. Comentários. Tem uma pessoa que você esconde a todo custo. Existem duas pessoas dentro da gente que a gente então, esconde. Aí, tipo, seria um alter ego da Max. Né? Aí você começa a explorar o alter ego da Max, as dúvidas que ela tem com esse alter ego. Então, o que acontece? Coisas você tenta sair da classe, o professor interrompe. Aí o que acontece? Você tem lá as opções de... abre várias opções. Você chega e fala pro professor. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado por ter matado a Chloe. Aí fala assim, você é um desgraçado. Tipo coisa assim, né? Você tem várias opções. Aí eu coloquei todas pra ver o que falava. O que acontecia? Que eu pressupus, né? Que ela tinha uma admiração muito grande por ele. Apesar de tudo. O professor, né? Apesar de tudo, ela tinha alguma coisa reprimida por ele. Só que ela não admitia. Tipo, aí tanto que elas opções, independente de você escolher, eu acho que dá na mesma. Porque ela tinha uma relação de ódio e amor pelo professor. Essa é mais ou menos a minha ideia. Uhum. Entendeu? Ela odiava pelas coisas que ele fez, mas ao mesmo tempo ela admirava ele. Aí você sai da sala, o jogo começa a dar um rewind. Uou, não me adoro meu sotaque. O jogo começa a andar de trás pra frente. As opções pra você escolher, as opções, elas estão invertidas. As pessoas estão todas andando naquele começo no corredor. Uhum. As pessoas estão andando ao inverso. A música é inversa. A música é de trás pra frente. Todos os posters, todas as opções elas estão inversas. Tudo inverso, as pessoas estão andando pra trás. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. O som tá exatamente ao contrário. É, dá até medo, hein? Então, não, fica bem Silent Hill, bem psicológico. É aquele negócio. Vai pro banheiro. Aí você vai pro banheiro. Chega no banheiro, é um vórtice, você abre, tá dentro do seu dormitório. Uou. Aí aquela coisa. Aí eu não lembro da ordem que aparece. Não sei se você aparece começa com a... Com ela... Com a Kate? Que tanto que ela vai lá, tem a porta, tem a Kate, né? Ela fala assim, você me salvou só pra se autopromover, só pra você achar a melhor de todas, né? Mas você não é nada. Você gostava de mim. Você não se importa comigo, né? Ela fala algumas coisas. Aí ela abre a porta e cai. Uhum. Kate se joga. Ela se joga, ela abre uma a porta do quarto dela e se joga lá dentro. Se joga dentro do quarto. Tipo, o quarto é um precipício. Aí você vai, você entra, você volta no corredor, tá tudo escuro. Lembra, quando a Kate morre, tem um altarzinho pra ela no escuro, né? Uhum. Todas as portas estão com aquele altarzinho no escuro. O negócio fica macabraço, velho. Macabraço. Então, aí o que acontece? Você, o personagem troca, você vira a Kate. É. Aí é um puzzle, ele é fácil de matar, né? Eu fui reto, aí o que acontece? Você tem a única opção que tem. Você vê, tipo, tá tudo relacionado, frase, tudo que tá tudo rabiscado na parede. E tá cheio daqueles altarzinhos em todas as portas. E você tá controlando a Kate. Tem na parede, você vê o quadro com o nome dos quartos de cada um. Você tem que entrar no quarto do número. No quarto de cada personagem. Quando você entra no quarto da Kate, ela abre a porta e você vai ver, você tá jogando com a Vitória. Aí você tem que fazer a mesma coisa. Aí, tipo, tá escrito todas as coisas que a Vitória falava na parede, assim, entendeu? É tipo, como eu suponho que seria assim. Era o jeito que a Max enxergava os outros. Aí, né? Você abre a janela no final do corredor, o cara lá, o estranho, Janitor. Oh. É, eu esqueci o nome dele. Esqueci, o que é o cara que limpava as coisas lá. O zelador. Ele não gostava de esquilo e falava coisas bizarras, né? Não, porque há tudo um caminho determinado pelo universo. Era de umas conversas muito Raul Seixas, né? É. Ele falava com esquilos, né? Você abre a janela, tem esquilos gigantes lá fora. Você viu isso aí? É, então, tem umas coisas assim. Nossa, que viagem. Tem umas partes que as baleias lá fora. As baleias lá fora. Não, o jogo vira mó viagem. Virou Alice. Aí é aquele negócio. É, fica exatamente assim. Fica surreal. Aí você tem que entrar nos quartos dos personagens. Quando você entra com a Kate, o que acontece? Você vira chama? A Vitória. É a Vitória. Acho que a Chloe... Não, a Chloe chega a virar? Não lembro. Não lembro também. Eu lembro que você vira a Rachel. Por isso que eu falei que parece que o molde dela foi feito em cima da Maxine. Que parece bastante. Eu pensei que era a Maxine. Você entra no quarto da Rachel e depois, finalmente, por último, você vira a Maxine. Que é o Fuck Yourself. Entendeu? Daí depois que você atravessa essa parte, vem aquela parte lá da... Do labirinto da Chloe. É. Aí você volta pra onde você está no Dark Room, a Chloe beijando o Warren, a Chloe beijando a Vitória, a Chloe beijando todo mundo. É. Tipo, e falando assim, biscate, hein? Não, eles começam a fazer um fucking mind mesmo, entendeu? É falar assim, aquela Maxine aí, uma imbecil, não sei o que, não sei o que lá, ela presa na cadeira. Ela presa na cadeira. De pijama. A Maxine, ela faria tudo por mim, que ela é. Jogando todas... Na verdade, jogando as verdades na sua cara. Maxine faria tudo por mim. Não liga pra ela, não. Ela é uma trouxa, não sei o que. Parecia aquele monte de flash, assim, dela beijando várias pessoas. Beijando o Warren. Beijando a Vitória, beijando duas pessoas ao mesmo tempo, né? Daí fica desse jeito. Ela dançando na sua frente, é. É, igual ela dançou no primeiro capítulo, dançando, calcinha, sutiã. Tipo, acho que mostra até ela beijando até a Kate, né? Beijando a Kate também. É mó zona. Mó zona, surreal total. Aí vem a parte do labirinto. Não, é que ela anda assim, tá as memórias dela, né? Parece ela com a Chloe no Ferro Velho. Você começa a passar por todas as suas memórias. Tipo, as memórias. Todos os seus diálogos com tipo, só tem uma parte escura, entre elas tá as memórias. Você vai andando seguindo as memórias. Num lugar vazio. Não tem nada, é preto. Só tem as partes seguindo o caminho das memórias dela, junto com a Chloe. Depois disso daí chega aquela parte lá que tá tudo, tem todo mundo procurando. Você chega no bar da Joyce, tá todo mundo no bar. Não, aquela, antes desse daí vem aquela parte que tá todo mundo te procurando com a lanterna. Cara, esse último capítulo... Nevermore, nevermore. Não, aí você entra, tipo, num começo... É, começa a andar num lugar estranho. Começa a andar num lugar estranho que não tem forma nenhuma. Aí o que acontece? Tá todo mundo te procurando. Todo mundo te procurando no escuro com lanterna. Você não pode... Você tem que desviar de todo mundo. Tem que fugir de todo mundo. Você tem que fugir do professor. Tá todo mundo com lanterna. Fugir do diretor. Todos os outros personagens estão procurando. David, todos os personagens do jogo estão te procurando com lanterna. Um labirinto enorme, você tem que chegar no farol. E tipo, eles ficam falando... Labirinto surreal, tipo, pedaço da escola. Não faz sentido nenhum. Pedaço da escola, pedaço da rua, pedaço da exibição. Aí você tem que atravessar essa parte. Chega no final, tem só um banquinho. É. Tem um farol e um banco. Você senta no banco. Você senta no banco, o que acontece? Aparece você dentro... começa a cair umas nevezinhas, né? Uhum. Você dentro do globo. Você tá dentro daqueles globos que a Chloe gostava. Aí você tem aquela... Tem a visão lá, né? Como se fosse aquele globo da lareira. A hora que o pai da Chloe vai embora. Da Chloe vai embora e morre. Aí, tipo, nisso daí, depois ele manda uma mensagem lá no e-mail. No celular. Pelo celular, falando que, não sei o que lá. Qualquer coisa, você lembra a Chloe que eu estou morto, tá? Começa a receber mensagem. Você recebe mensagem da... Ah, sim. começa a receber um monte de mensagem estranha. Você recebe mensagem da Rachel. Mensagens do além. Falando, eu posso estar morta, mas não sei o que lá, apesar de não ter falado nada agora. Alguma coisa assim, né? Você recebe mensagem do zelador. Aí tipo, as pessoas te xingam e tal, não sei o que lá. Ele fica psicodélico. Fica totalmente maluco. E? Aí vem a parte pra mim que é determinante. Aí o final, né? Não. O final que chega no barco. Pra mim, minha parte é determinante. Você entra no bar, estão todos os personagens lá, tipo, esperando pra uma festa de aniversário. Sua. Tá todo mundo no bar. Todos os personagens. Aí você volta lá, você encontra você mesma sentada. A Max sentada no lugar dela. Você vai falar com ela, a Max vira e fala o seguinte: sabe por que você fez tudo isso? Sabe por que você voltou no passado? Pra adquirir o amor das pessoas. Você voltou ao passado não pra salvar pessoas. Todos os amigos que você conseguiu foi falsidade. Você ultrapassou. Vai aquele negócio. Você sentiu prazer em ter voltado? E me mudar das coisas. Você se sentiu melhor que todo mundo. Você, mas você não isso. Se importava com ninguém. Você não, no fundo, você não você se só fez isso daí porque, pra satisfazer seu próprio ego. Coisa assim, né? É, joga. Na verdade, não deixa o jogo. Ser, hein? Não, o jogo ele joga umas verdades na sua cara. Você, de todas, é a maior egoísta. Você fez de tudo pra salvar a sua amiguinha. Que ela fala que sofre de síndrome de Estocolmo. Aí ela fala algo que eu já, inclusive, comentei nas redes sociais lá com o pessoal. Sim. Ah, a Ray. Lembra que eu falei isso daí você antes? Você falou isso no começo, lá no segundo capítulo. Sim. A Chloe é metida, sacana. É egoísta. Egoísta. Revoltadinha, só faz merda. E você sempre salva ela. E você sempre salvando ela. Lembra que eu falei? A Max pode ser amiga da Chloe, mas a Chloe é amiga da Max? A Chloe nunca foi amiga da Max. Caramba, a gente pegou pesado aqui. Então, mas é verdade. Mas é verdade. Ela, até que durante live eu falei assim: o personagem que eu gosto mais é da Kate. Aí, pessoal, sabe o que o pessoal falou? Falou assim, aí ia ficar muito estranho a Max ficando com a Kate no final. Eu não falei de ficar. Aí eu falo assim, a Kate foi o único personagem que eu ajudei que falou obrigado pra mim. O jogo inteiro. Falou que eu dei obrigado sincero, sabe? Ela é a única que foi realmente agradecida por eu ter ajudado ela de verdade. Aí nesse final eu achei sensacional. A Chloe, quantas vezes você salva a Chloe? Este ponto eu achei sensacional do jogo, que ele joga as verdades que, principalmente na rede social, eu tava vendo que ninguém via. Tipo, o Max, o real sentimento da Max. No fundo, ela era egoísta, ela trapaceou. Você só tem o amor das pessoas porque você queria ganhar a atenção delas falando o que elas queriam ouvir. Olha aqui. Mó profundo, hein? Mó perca de tempo e dinheiro. Eu vou delejar todo saco cheio. Então. Eu vou delejar, tava dormindo já. Eu tava dormindo. Não. É aquela coisa que eu fiz no jogo, né? Aí tem aquela opção, né? Aparece, acho que é três opções de resposta. Você não tem como dar rewind nessa parte, então você é obrigado a escrever do jeito que você quiser, né? Você tomar uma posição. Qual parte que é pra me deixar um save? É, eu não sei se dá pra deixar save. Por causa dessa psicodelia aí. É depois da, quando ele entra no bar e tá todo mundo lá. Aí, mas é uma resposta que você não tem que pensar muito. Você vai responder de acordo com que jeito que você... E não vai mudar. Não. Não vai mudar. O que acontece? Aquele negócio, você pode responder. A Chloe é minha amiga. Tinha outra lá que a que eu coloquei foi o seguinte. Não, eu ajudei as pessoas porque eu gosto delas. Alguma coisa assim. Que eu queria ajudar elas. Foi a que eu usei. Foi a que eu usei. Porque quando eu joguei, foi o seguinte. Eu jogava o Rewind por curiosidade. Pra ver as outras opções pra estudar o jogo. Mas geralmente eu voltava pra minha primeira opção. Todas as opções que eu fazia em primeiro lugar, eu não precisava nem daquele poder, pra falar a verdade. Porque, tipo, era na lata que eu respondia. Eu, tipo, eu usava meio que uma moral. Tanto que aquele negócio. Eu fiz dois saves, né? Eu joguei de uma forma e de outra. Só que eu falei, achei que estava estranho. Eu joguei de uma forma assim. Por que que eu tenho que ficar dando moral, tanta moral pra Chloe? A Chloe, ela chega, ela usou droga e jogou a culpa em mim. Ela não assume os problemas. Ela joga os problemas nas costas dos outros. Ela não resolve os próprios problemas. Você quer ajudar ela, ela joga você na cara que você ficou distante, agora você quer dar uma de querer me ajudar? Eu falo assim, mas o que, que ela quer? Entendeu? No caso, o caos é a Chloe, certo? O que acontece? Eu queria ajudar as pessoas realmente, entendeu? Aí que tem aquele negócio do final. Aí, você respondendo essa bagaça, você volta para o pro farol. Ela topo acorda. Do farol, acorda no topo. Ela acorda que isso daí foi tudo na mente dela. É. Aí a Chloe, você estava certo, o furacão está aqui na boca do gol. Então, tipo, aí tá o furacão. Você deu, no começo do jogo, você deu a foto da borboleta. Então você sabe por quê, o que que tá causando o furacão. O que que está causando tudo isso? Você matou? É você mesmo. Você pode cagalhar tudo ou pode deixar tudo correr como está. Tudo isso está acontecendo porque a Chloe foi salva. A Chloe, ela morreu todas as vezes. Tudo isso aconteceu porque ela mudou o que era pra ser. Ela alterou tempo e espaço, salvando a Chloe. A Chloe, ela morre em todas A Chloe e a borboleta. Aí o que a Chloe vira e fala pra você? Olha, a equipe do jogo te deu muita dica, seu idiota que falou isso aqui. E tomou a decisão contrária. A Chloe vira e fala pra você: você me deu uma semana maravilhosa. Por favor, volta no passado. Desfaz isso daqui. Aí se você. Que ela fala assim, tipo, que essa semana foi a melhor coisa da vida dela. Você não precisa fazer nada, você realmente me ama. A gente é amiga pra sempre. Vou estar em suas memórias. É, tipo, ela fala isso daí. Ela fala pra sacrificar ela. Aí a Chloe pede pra sacrificar ela. Aí você tem duas opções. É o que eu imaginei. Ou você sacrificar a Chloe. Fica com a Chloe ou com o furacão. Ou você sacrifica a Chloe ou você sacrifica a Arcadia Bay. A cidade inteira. E aí? Aí. Olha, se eu estivesse jogando pela zoeira, eu sacrificaria a cidade. Aí você então teria um final bosta. Então, aí então, esse final eu considero como zoeira. Dois. Aí é aquela coisa, né? E melhor de tudo ainda, eu salvaria todo mundo pelo caminho só pra ver eles morrendo depois no furacão. Bem psicopata. Tem muita gente que fez isso e achou isso super... Super certo. Super certo. Sim. Muita gente mesmo. Isso é o mais psicopata possível, não, que eu pensei. Eu joguei os mais dois finais, entendeu? Eu achei o final mais com mais sentido. Eu achei o final da produção, o final da história e da produção... É porque você vê que o arranjo tá melhor, eles fizeram um monte de coisa. Ele tá bem feito. Final de sacrificar a Chloe. Você volta no passado, deixa a Chloe tomar o tiro, o Nathan fica desesperado, a polícia vem e prende o Nathan, descobre toda outra moia, prende o professor. Aí vai todo mundo no velório da Chloe e você com a pulseirinha na Chloe. Descobre que a Rachel morreu. E acabou. E todo mundo vivo. Aí aí a musiquinha emocionante, você no velório, caixão. Música legal, velório, caixão, produção. É que, não, é que no caso dá pra ver que aquele seria o final oficial. É, porque tá muito bem feito. O outro simplesmente aparece elas voltando com a caminhonete outro pra Vibora final... Bay destruído. Vibora Bay. Vibora Bay, caramba. Vibora Bay. Não é Vibora Bay. Arcadia Bay. Dia Joy. Arcadia Bay. Sacrificar Arcadia Bay. Furacão destrói. Subentende que todo mundo morreu. Bicho. Aí os duas personagens vão embora de caminhonete. E a Chloe. Todo mundo volta, vai embora de caminhonete. Você matou todas as pessoas que você conheceu durante o jogo inteiro, só pra manter a Chloe viva, que é o seu amor, seja lá de onde você tirou isso. E que te fode a vida inteira. Te fode o jogo inteiro. As duas andando na caminhonete com cara de bosta, depressão total. Sobe os créditos. Passa por um cadáver, que o pessoal sugeriu que é o Warren, por causa do tênis é igual. Sim. Tipo, a produção não colocaria o cadáver, teoricamente seria muito forte botar o cadáver dele mesmo lá, né? Mas o pessoal na internet sugere que o cadáver, aquele cadáver que você passa, mostra de relance, sim, é o Warren. Vários espíritos animais andando pela cidade, né? Sim. Os dois finais são tristes, é. Mó viagem, né? Os dois finais são tristes, mas um é psicopata e o outro é o certo. É, no caso, se você mantém a Chloe viva, você é egoísta. E os produtores são drogados. Aí é uma coisa que eu falei, né? Que eu até comentei com o cara depois no... Falei assim, o The Last of Us conseguiu me convencer a ser egoísta. Esse não convenceu. É, no Last of Us, você tem a chance de salvar o mundo ou salvar a Ellie. É, salvaria. Last of Us não te dá uma opção. Eu lembro, ele não te dá a opção de final. Você vai lá e salva ela e foda-se o mundo. Você já está cagado. Eu lembro. Certo? Ou você final... deixa abrirem a cabeça da Ellie pra tentar achar uma cura. Não, você não tem opção. No final você vai lá e salva ela. Não tem opção. Last of Us, uma das críticas que o pessoal dá é não ter opção. Mas ele tem a... Você sai com um dever cumprido, né? Você sai com um dever cumprido. Mesmo não te dando opção. O Life is Strange te dá duas opções. De 0 a 5 borboletas psicopatas. Tá aí, 0 a 5 viadinhos fantasma. E muito mais por aí. Muito mais. 0 a 5 tornados. Vai, Clone, começa com você. Bom, eu não joguei, mas eu conheço a história de ponta a ponta, né? Uhum. Cara, mandaria aí um 3. Um 3 porque a jogabilidade é aquela linear, né? Você tá esperando um negócio a mais que não é dado pra você. E pela historinha... O que salva pra mim o mais top aí é a trilha sonora. Foda, hein? É. A história é boa, mas não é aquela coisa... Oh, meu Deus do céu. É uma história bem legal, mas né, é meio chupinhada de outros lugares que a gente já viu. É. A trilha sonora é foda e é isso. Wanderlei? Eu? Não. Bom dia, Wanderlei. Eu. Mano, eu tô com sono, cara, mas tudo bem. Ah, eu tinha visto só os gameplay até o terceiro só. Os outros dois eu ouvi vocês falando e vi o final. Eu dou uns 3,5. O som é muito foda. Eduardo? Eu dou 4. Dou 4. Só? Bom, o jogo foi... O jogo ia me decepcionar ou impressionar. Os caras conseguiram dar um desfecho bom. Entendeu? Pra você foi satisfatório. Foi satisfatório. Aquele negócio... Aquela coisa que eu falei. É a maior pegada, né? A gente, de certa forma, fala assim... Então você fez tudo por nada? Porque o negócio... Você sabe qual é a verdadeira... índole de cada personagem. Isso daí ninguém vai tirar dela. É. Aí isso daí pra mim foi a grande coisa legal. Fora que ele é... negócio, ah, se for ver, ele é uma chupada do efeito borboleta. Chupadona mesmo, né? A história é... Sem vergonha. É exatamente a mesma coisa, a mesma moral. Não importa o que você faça... Da bosta. Não ia, você não ia poder fazer nada. O efeito borboleta não acaba assim? O que que era no efeito borboleta? O cara não queria ficar com a menina de qualquer jeito. Mas se ele ficasse com a menina, o que que acontecia? Seria o furacão, no caso. Lá no caso não era o furacão, era outra coisa. Pessoas morriam de diversas maneiras diferentes. E futuros mudavam. É, então, ele tinha que sacrificar o amor que ele tinha por ela, ou as outras pessoas. Então ele tinha que ser, ou ele tinha que ser egoísta, ou ele tinha que fazer o que é certo. O que é certo, né? Entre aspas. O jogo colocou da mesma forma. Se você sacrificar, se você ficar com a Chloe, falar que ama ela, eu não sei se realmente você pode dizer que ama uma pessoa a partir disso. Se você deixar ela aí, eu acho que é o único jeito de você mostrar que realmente você se importa com ela. Estranho, né? Não, mas sim. Por que não? Não, não é estranho, faz todo sentido. Mas sim, é estranho. Life Morte Strange, né? Life is Strange, uma vida estranha. E eu dou 3,5. Eu não dei a menor nota, né? Extremamente decepcionado com a conclusão. Extremamente decepcionado com o rumo. Extremamente decepcionado com a comunidade. Com a comunidade. Extremamente decepcionado com essa questão do jogo prometer várias coisas e não cumprir. Aliás, eu já estava decepcionado do terceiro capítulo em diante. Nesse né? ponto. Não estou decepcionado nesse ponto que eu não dou 5. Não estou decepcionado no último capítulo, estou decepcionado do terceiro que eu vi que o jogo era só aquilo mesmo. Sim. Certo? No caso eu não coloquei um fato decepcionado. Me decepcionei que o final foi porco. A produtora admitiu que foi feito nas coxas e às pressas com pouco dinheiro. Não, isso é sério. Sim. Eles admitiram. Ó, tinha pouco dinheiro. Um jogo onde você toma várias decisões. O final é só, na verdade, só um. Eles colocaram um final B pra agradar. Inclusive, eu aquele negócio que eu. Como eu fiz o live stream, eu peguei algumas opiniões, né? Pessoas que elas falaram, né? Tem um cara que ele jogou uma dessas, mas ia ser difícil você fazer um final que fosse alterado com todas as coisas que você fez no começo do jogo. Então, mas o... Eu acho que ele jogou pouco jogo. Jogou pouquíssimos jogos. Heavy Rain, exclusivo PS4, tem 8 finais diferentes. Não estamos nem falando. Silent Hill tem 4 finais diferentes. Quase todos têm de 3 a 5 finais. O jogo é linear. Resident Evil, que você for ver um jogo... Sempre teve vários finais. Os caras fizeram... Não é grande coisa. Mas fizeram na desculpa de ter pouco dinheiro. Na verdade é que eles fizeram um jogo, talvez tomou proporção que eles não tivessem cacife pra bancar, certo? E o Vanderlei acertou. Eles ficaram produzindo o jogo de acordo com a opinião das galera. E ficou estranho. Porque ele ficou muito... Ele ficou muito aleatório. Muito cheio de barriga e coisa. Não, mas ele ficou muito cheio de barriga, de barrigada, coisa esquisita. Não, é aquele negócio. A conclusão, não dou uma nota perfeita por causa disso. Eu não dou uma nota muito alta por causa disso. Minha nota alta é por causa que realmente foi uma história interessantezinha. Trilha sonora, concordo com o Cone, foi foda. E terceiro, fica aquele recado. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, não adianta. Você é a conclusão, você é hoje, os erros que você fez no passado. As coisas têm que dar errado pra dar certo no final das contas. Ah, é bonito, hein? E olha que é eu que solto dessas, hein? Você soltou uma coisa, né? Então vão todos a bunda pra ter que errar e muito obrigado. É que eu sou. Ah, nesse caso eu sou um cara teórico. Eu aprendo também observando as coisas, vendo, fazendo análise. Não precisa. Muita coisa precisa dar errado pra dar certo. É. Não necessariamente as coisas deram errado. É esse o recado, na verdade, que ele quis deixar pra você. Entendeu? De certa forma, no final que você queria, que o outro grupo queria. Tá lá. É, exatamente. O grupo final que é o certo e o que agradou a galera. O final pra agradar as pessoas que jogaram e o final que seria o final deles, né? É, exatamente. Essa é a nossa impressão sobre Life is Strange. Faltava registrar, porque a gente gravou logo no começo. Nota completa pro jogo completo. Nota completa pra um jogo completo. Gostou do nosso podcast? Tem algo a acrescentar, algo a retirar? Comente aqui embaixo, siga-nos no Twitter, comente no Facebook. A Chloe para a tetraplégica não gosta de podcast. Até a próxima semana.